Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui quem fala é o Sr. K, o Jovem Nerd não vai gravar hoje porque ele não quer tomar o spoiler, porque também ele gravou aquele vídeo da Black Friday com aquele cara de máscara e a gente não sabe se ele tá chorando em posição fetal ou tá feliz pra caralho correndo por aí, enfim, foda. Ele tá no chuveiro falando eu sou sujo. tá traumatizado. Me sinto sujo. Tá passando talquinho. Aqui é o Tucano e eu já aceitei que eu estou errado. Ou não, pode tá certo, a gente não sabe. Aqui é Carlos Voltor e a justiça é cega e toma porrada no escuro. Aqui é o Rex e eu estava esperando ansiosamente para ver essa série mais que o Demolidor. Nossa, cara, 2018 tomando uma dessa? É, eu sou assim, espere muitas piadas de cego hoje. Nossa, que ótimo, vou chamar o Lucas Jadaeli para gravar contigo. E-mails! Caralho, bicho, me pulou, que filha da puta! Canelada! Muito bem, Léo Lopes, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast! Vamos, Jovem Nerd, sua voz voltou ao normal, Jovem Nerd, olha que legal! Vocês são muito engraçadinhos. Você voltou? Melhorou da gripe? Melhorou da gripinha? Vocês são muito engraçadinhos. Mas você não está tão animado como de costume, jovem. Ah, é assim mesmo. Não sou tão animado quanto de costume. Exatamente. Muito bem, olha só. A Zaga está na Filadélfia entrevistando o do Flamengo, então parabéns pra ele. Tomou um tabefinho de leve só. Vezinho. Porra, muito maneiro. Então vamos lá, seu Léo Lopes. Sim. Hoje tem o que Nerdcast. Olha aí. Muito bom. Nerdcast. Sim. É o nosso Nerdcast especial de educação financeira. Uma parceria incrível entre o Jovem Nerd e a Nova Futura, rapaz. Olha aí. É interessante porque a gente, no mês passado, a gente fez um episódio sobre investir com segurança, certo? Certo. A gente falou sobre fundo garantidor de crédito, a gente falou sobre vários fundos que são mais tranquilos. Até para investir em ações, existem formas de você investir com mais segurança. Por exemplo, diversificar a sua carteira em vez de comprar tudo numa empresa só. Sim. Tem um monte de gatilho de segurança. A gente teve um feedback muito maneiro, principalmente de quem é pouco versado no mercado financeiro, quer entrar, mas tá curioso, tá com medo, porque, obviamente, a falta de informação gera um pouco de insegurança. Então, é pra isso que existe esse Nerdcast, né? Exatamente, todo mês. Baseado nesse feedback, a gente vai falar sobre justamente a diferença entre uma corretora, que é o caso da Nova Futura, e um banco. Certo. Certo? Banco é uma coisa que tá muito dentro da nossa comodidade, né? Seu dinheiro, você tem dinheiro, seu dinheiro tá no banco. Sim. Tranquilo, você sabe, ok. Banco é uma instituição grande, sólida, etc. Quando o cara pensa em corretora, quais são as diferenças? Porque os bancos, eles oferecem até investimentos como o CDB, por exemplo, um investimento clássico de renda fixa. Certo. O banco oferece CDB, a corretora oferece CDB. Qual é a diferença? Por que que eu vou tirar o dinheiro do banco pra corretora? É isso que a gente vai explicar. Ah, por exemplo, tá. CDB pode ter o mesmo nome em vários lugares, mas eles podem render mais ou menos, dependendo do lugar, entendeu? Certo. Mesmo produto financeiro, que é um CDB, pode render mais ou pode render menos. Então, isso é só um exemplo do que a gente está falando, de você entender qual é o papel de uma corretora nos seus investimentos e por que que é interessante procurar uma corretora para você fazer investimentos. Você pode usar o banco, não precisa deixar de usar o banco. Certo. Eu, por exemplo, uso o banco, que é base, e uso a corretora para fazer meus investimentos. Então, cara, é muito maneiro, um papo muito educativo sobre a função de uma corretora de valores como a Nova Futura. E pensando na Black Friday que está chegando aí. Sim, sim. A Nova Futura está anunciando alguns investimentos que eles colocaram à disposição, como, por exemplo, um CDB com prazo de 4 anos. 4 anos, ou seja, você bota o dinheiro lá, eu não quero ver esse dinheiro por 4 anos. Certo. Mas ele vai estar numa aplicação segura, que é um CDB, e ele vai render 122% do CDI. Certo. Pra quem entende, tem muitos bancos que eles rendem, os investimentos de CDB deles rendem até, sei lá, 90% do CDI, entendeu? Esse, na Nova Futura, é um CDB com prazo de 4 anos com rendimento de 122% do CDI. Muito bom. Olha só, letra de câmbio com prazo de 5 anos, rendimento de 125% do CDI. Tem LCI com prazo de 4 anos, que é isento de imposto de renda. Não tem imposto de renda no LCI, com 100% de rendimento do CDI, cara. E olha só, COE. O COE é o seguinte, senhor Lopes. COE é um produto financeiro em que você investe e esse produto, ele baseia-se no índice de algumas ações. Certo. Ou seja, é como vocês investirem em ações, mas sem o risco de investir em ações. O COE que eles estão armando agora, ele vai seguir ações de 3 empresas gringas. A AMD, a Netflix e o Facebook, o senhor Lopes. Olha aí, caramba. É assim, ele tem possibilidade de rendimento de até 30% em 2 anos. Muito legal. É muito maneiro. Tem link aí no post pra você entender mais sobre todos esses investimentos e muito mais sobre a Nova Futuro. Então escuta o Nerdcast e clica aí embaixo pra você começar a investir hoje. E agora só quero falar de PicPay, seu Léo Lopes. Sim! Você sabe, PicPay é aplicativo de pagamentos que representa o fim do dinheiro de papel, exato, o fim do cartão de crédito de plástico e o fim das transferências bancárias. Olha só, cara, é muita tecnologia, é muito maneiro. Eu uso o PicPay mesmo, cara. Vendi meus board games agora com PicPay. Foi muito maneiro. Funciona mesmo, cara. Sim, com certeza. Olha só, você pode enviar e receber dinheiro pros seus amigos com isso, né? Vendendo coisas e tal. Seus amigos, você envia via PicPay. Você pode pagar boleto, você pode pagar estabelecimentos comerciais, você pode comprar serviço de recarga de celular, crédito pra Uber, muito, cara, um monte de serviço, cara. Então o PicPay está começando uma campanha de parceria com o Teleton, seu Silvio. Oi, mas é muito bom pela primeira vez. É, não confunda, não é o Pica-Pau, é o PicPay. Ai, eu conheço muito bem o Pica-Pau, mas agora eu tô conhecendo o PicPay, que está chegando, está chegando aqui na TVS. Só, o objetivo do Teleton, se você não sabe, é arrecadar dinheiro para a Associação de Assistência à Criança Deficiente, a AACD. Com certeza. Cara, há muito tempo a SBT faz isso. Nós contribuímos todos os anos. Jovem Nerd contribui todos os anos com o Teleton. A gente doa para a AACD. Porque a gente realmente acredita, cara. Os caras realmente fazem um trabalho sério, sério. De décadas, cara. E olha só, esse ano começa dia 9. Olha aí, hoje tá começando já o Teleton. Que legal. Exatamente, hoje dia 9 e dia 10 de novembro, olha só, e o PicPay vai ser uma forma oficial de doação, cara, olha aí, com espaços de divulgação durante o programa de televisão, também campanhas digitais organizadas pelo evento, cara, muito bom, seu Silvio. É, eu tô muito feliz, viu, o Jovem Neves, eu tô muito feliz, tô muito contente, e eu quero ver o checão no final do evento, eu quero ver o checão. Eu também, olha só. Ai. Então, olha só, gente, você que não baixou o PicPay, baixa, você pode baixar, se cadastrar com o código personalizado NERDPOWER. Olha aí. Atenção, se cadastra com esse código NERDPOWER e doa, porque eu quero ver NERDPOWER doando pro Teleton esse ano, rapaz. Com certeza. E aí o que acontece? Quando você faz isso com o código personalizado, sim, o PicPay devolve os primeiros 10 reais da sua doação em crédito. Você acredita nisso? Tem cashback de doação, rapaz. Mas, ó, pra isso você tem que se cadastrar usando o código personalizado NERDPOWER. Excelente. E, obviamente, vamos dizer que o Teleton acaba, mas você pode continuar doando via arroba Teleton. Você procura lá os canais de comunicação ou diretamente pra AACD, cara, que a instituição funciona o ano todo e precisa de ajuda o ano todo. Certo? Certo. Vai lá doar, baixa seu PicPay, NERDPOWER! Olá, Lopes, também quero falar do vestibular Senac, rapaz, do Centro Universitário Senac, seu Léo Lopes. Sim. O Senac sempre utilizou, seu Léo Lopes, o conceito da a vida universitária que você sempre sonhou, rapaz. Certo. Esse é o conceito de vivência, rapaz, vivência de campus universitário, porque o Senac possui 3 campi. Atenção, não é campus, é campi. Campi, porque campi é o plural de campus. É o plural de campus, exatamente. E não tem S, é o latim, olha que bonito. É, exatamente. O Senac tem 3 campi com infraestrutura de primeiro mundo para proporcionar a troca de conhecimento, aquela vivência universitária como o jovem nunca viu. Aqui a gente vê muito nos filmes, né, aquela coisa dos campos universitários, tá? E aqui todo mundo que estuda universidade estuda num prédio. Não, os caras têm isso, cara, que tem esses diferenciais de de criatividade, inovação, a formação para liderança, atitude empreendedora, educação pela vivência. Isso é um mote do Senac. Muito legal. E olha só, se você não conhecia esse conceito, é bom você conhecer aqui através do Nerdcast. Lembrando que as inscrições para o vestibular 2019 estão abertas. Olha aí. Então vá conhecer o vestibular do Senac, cara. Vai ver essa vivência universitária, esse aprendizado além da sala de aula que eles proporcionam, as experiências sociais, vivências profissionais, as experiências multiculturais, seu Léo Lopes. Relacionamento com o mercado, essa é a chave, com projetos reais, cara. Vale muito a pena você conhecer o Centro Universitário Senac, que aí no post para você se inscrever para o vestibular 2019. Corre, nerd! E se você não quiser ouvir os recados de e-mail último Nerdcast, você pode pular para... 20 minutos e 13 homens sem medo de piada ruim. Seu Léo Lopes, eu quero dizer que a Nerd Story está com um lançamento! Olha aí! Camisetas espetaculares, olha aí! Inigo Montoya, cara! Putz, que camiseta espetacular! You killed my father! Prepare to die, exatamente. Prepare to die, muito bom. Tem camiseta ID Protocolo Blue Hand, cara, é muito maneiro, que é a camiseta mais, em vez de ser super estampa, ela é mais... A camiseta mais sutil, em vez de uma estampa gigante, ela tem o Protocolo Blue Hand aqui no peito. É mais minimalista, jovem, mais minimalista. Mais minimalista. Temos a camiseta ID Psycho Skull, também muito maneira. Várias novidades da Nerd Store, cara, muito bom, tá fazendo muito sucesso. Então, link aí no post pra você conhecer e levar as suas novas camisetas. Quero agradecer ao seu Lopes, aos netos que doaram sangue essa semana, como Robson Dal Bosco, Rafael Ferreira, Malcolm Romeu, Suzane da Silva, Jefferson de Souza, Juan Quezada, Joan William, William Nascimento e José Victor dos Santos. Valeu, galera, por doar sangue. Vocês estão salvando vidas, sempre que vocês fazem isso. Obrigado. Agradecer também aqui aos cabeludos Rapunzeles aqui, que doaram suas madeixas para o Scalp Solidário, Lucas Avelino, Larissa Muniz, João Tesseschi, Sávio Magalhães, Robson Florencio, Beatriz Tonaki e Mariana de Paula Alês. Muito obrigado. E olha aí as artes dos fãs. Tem o Azaghal Jovem Nerd pelo Gui Nicholson. Muito bom. Maneiro. E legal. Também um Ozob irado pela Júlia Rodrigues. Muito valeu. Muito valeu. Muito valeu. Muito valeu. Obrigado. Valeu, gente. André Guimarães Sakata, 27 anos, programador Joinville, Santa Catarina. Trouxe o Nerdcast sobre timidez. O último. O Azaghal fez referências ao livro Poder dos Quietos, de Susan Cain. Eu acho que seria bom esclarecer algumas coisas. No livro, a autora, na verdade, diferencia a introversão e timidez. Timidez sendo medo de julgamento negativo pelas outras pessoas e introversão a preferência por ambientes mais tranquilos e com menos estímulos. Portanto, a diferença entre uma pessoa introvertida e uma extrovertida se dá na sensibilidade a estímulos externos e na forma como cada um recarrega suas baterias, entre aspas. Por exemplo, depois de uma semana pesada de trabalho, alguns precisam sair com o maior número possível de amigos para curtir a sexta-noite, enquanto outros querem apenas um tempo sozinho ou com alguns amigos mais íntimos para conversar. E não existe nada de errado com nenhum dos dois casos. Meu amigo, Red Dead Redemption é a melhor companhia. Certeza. O livro também fala sobre o ideal da extroversão, entre aspas, e como diferentes culturas lidam com isso de formas distintas. Legal. Tamires Voshida, 27 anos, trabalho com marketing de moda São Paulo Capitólio. Adorei o último Nerdcast. Desde criança me identifiquei como uma pessoa tímida, introvertida e antissocial. Olha aí, combo triplo. Combo, exatamente. Triple kill! Na adolescência cheguei a fazer aula de teatro, que me ajudou a melhorar a minha oratória e disfarçar um pouco o terror que eu tinha de qualquer tipo de interação social. Eu até conseguia participar de eventos sociais sem parecer completamente estranha e ganhei fama de falar bem em público. Porém, meu ex-marido é uma pessoa completamente introspectiva, beirando a arrogância e falta de educação. E, obviamente, durante nosso relacionamento, fui perdendo toda a habilidade social e entrando cada vez mais na bolha da preguiça e do mau humor social. Teve um período que precisei tomar ansiolítico por conta da ansiedade generalizada e, sob efeito do remédio, eu era muito uhul. Todos, inclusive o meu ex-marido, me julgaram muito, dizendo que eu estava nitidamente alterada de drogas. Dorgas. Dorgas, Jovem Nerd, Dorgas. Dorgas, Dorgas. Enfim, nos separamos recentemente e meus terapeutas indicaram... Meus terapeutas, no plural, hein? Atente bem. Uh-huh, indicaram fazer uma viagem pra me redescobrir. Quando me vi longe de qualquer tipo de julgamento social do meio em que eu vivia, a minha personalidade, uhul, voltou com tudo, mesmo sem os remédios. Olha aí. Já sabia as técnicas pra interagir minimamente em situações sociais, mas foi muito estranho ouvir as pessoas dizendo o quanto eu era animada, ou passando pelo problema mencionado pelo Azaghal em ter que administrar vários grupos de zap-zap. No meu caso, a timidez caminhou junto com a insegurança e a ansiedade. Nada que muito treino, terapia e uns remedinhos não resolvam. Já álcool e café de artista só funcionam se você estiver já na vibe. Uhul! Caraca, café de artista. Café de artista. Virou o tema. Virou. Muito bom. Rodrigo Carvalho, 35 anos, ex-garoto de programa, vulgo programador, atualmente empresário no ramo de tecnologia, Miami, Estados Unidos. Ah, tá befio na orelha. Salve, salve, Nerdcasters. Embora escute vocês há alguns anos, venci minha timidez e agora finalmente estou enviando meu primeiro e-mail. Olha aí, no momento adequado, hein? Porque se tivesse mandado mês passado, teria que ter dado a sorte de ter a mim ao mal aqui. Olha aí. Sobre o Nerdcast 64, que foi sobre timidez. Sim. Como a maioria dos nerds de raiz, me identifiquei em várias situações onde eu me prejudiquei devido à minha timidez. Principalmente com seres mamíferos bípedes detentores de polegares opositores baseados em carbono do sexo feminino. Quem nunca? Para complicar ainda mais a situação, além de ser um péssimo fisionomista, ainda tenho uma dificuldade nível incredible hard de guardar os nomes das pessoas. Tamo junto, brother. Tamo junto pra caralho. Caralho em tudo. Não guardo nome, não guardo rosto. Nossa, cara. Precisa de muitos contextos unidos pra eu reconhecer a pessoa. Do tipo que fui aprender... Ó, e ele fala aqui, ó. Do tipo que eu fui aprender o nome da minha namorada, que é atualmente esposa, apenas após 3 meses de namoro. Como assim, cara? Como assim, cara? Então, a fim de evitar, ao menos reduzir os constrangimentos de não reconhecer ou lembrar das pessoas, eu sempre saio de casa com fones de ouvido, que além de me possibilitarem escutar o Nerd que acho que qualquer lugar também tem a função secundária de reduzir o contato social. Ah, que a pessoa tá de fone, aí né, a pessoa vai lá e reduz, né? Exatamente. E quando você tá de fone, sempre tem um chato que cutuca, mas ainda assim, sempre tem um. Embora eu tenha várias histórias desgraçadas nível Leila pra contar, há poucas semanas minha tática falhou e eu passei por um carão aqui. Ih, meu Deus, vamos lá. Estava eu na rua, em frente ao condomínio onde eu moro aqui em Miami, quando eu vi uma loira bonita, por sinal, de olhos claros, olhando na minha direção. Como bom nerd tímido que sou, achei que não fosse comigo, continuei escutando o Jovem Nerd no meu fone de ouvido e olhando pro além. Em determinado momento, até tive a impressão de uma pessoa falando algo, mas o Fred, o Sr. K, estava falando alguma besteira no momento e eu até ri e ignorei o som externo que havia escutado. Então, o cara tava rindo do Nerdcast. Resumindo, alguns dias depois, minha esposa veio falar que a amiga dela me encontrou. Caraca, que vergonha. A amiga dela me encontrou na rua, me cumprimentou e eu olhei pra ela sorrindo, não respondi nada. Caraca, cara, sou muito eu isso, cara. Essa amiga da minha esposa perguntou pra ela se eu tinha algum tipo de demência. Cara, é muito eu isso, cara. Não lembro da pessoa. Por outro lado, coitado, por outro lado, trabalho com redes de computadores e me sinto muito confortável ao falar, discutir sobre tecnologia, servidores, segurança de redes, etc. Me dou super bem em reuniões técnicas com clientes ou até mesmo em apresentações para grupos de pessoas. Ou seja, quando é uma parada que ele domina, como a gente falou, né? Ele tem segurança, cara. Ele não sente timidez com isso. Sim, claro. A parada da timidez é só a falta de segurança de você ser julgado. Outra questão de timidez fiquei foi que eu não bebia nem cerveja até os 22 anos. Embora eu não ache que seja essa a solução pra ninguém, posso afirmar que devo o meu casamento a momentos onde o meu alto senso crítico foi inibido devido à ingestão de doses sempre ludibriantes de álcool, afinal de contas, como diria minha amiga, após uma certa idade ninguém mais faz amigos bebendo leite. Um grande abraço pra vocês, muito sucesso e quando derem um pulo aqui em Miami avisem. Olha só, olha, senhor Leo Lopes. Sim. Eu quero aproveitar esse espaço pra dizer pros nerds que eu já conheci mais de uma vez e às vezes pode acontecer uma situação assim, gente, eu sou péssimo fisionomista. Ah. Não é nada pessoal, não, a memória não é boa pra rostos e muito muito menos pra nomes. Eu chamo todo mundo de querido. Ah, é bonitão, né? Boni... E aí, bonitão, beleza? Ô, querido, tudo bem? É. Porque eu prefiro isso do que passar vergonha de falar o nome errado. Com ou certeza. Até mesmo de dizer que eu não lembro. Não, eu tenho vergonha de dizer que eu não lembro. Eu já fiz algumas vezes. Desculpa qual é o seu nome que eu não lembro. Quando eu não tive opção, eu perguntei, mas eu tenho uma vergonha danada. Mas eu realmente sou péssimo fisionomista, cara. Então, se você já me encontrou, se você já me conhece, a gente já se viu uma vez ou duas e tal, isso aqui, você me vê de novo e eu não lembrar, cara, desculpe, cara, mas meu cérebro é assim, cara. Não leve a mal, por favor. É, eu já, a fisionomia das pessoas, eu não tenho tanta dificuldade de lembrar. Mas o nome, eu tenho uma certa dificuldade, viu, Maurício? Eu tenho. Eu não sei do que você está falando. Alberto Roberto. Demolidor, terceira temporada, a única série da Marvel que presta? No universo DC. Depende. MCU dentro do Netflix. Ops, deu uma escorregada. No o Rex falou de DC, tu tá muito maluco, cara. Eita. É drogas. Tem que parar de ver as séries do DC. Desse universo todo, acho que do MCU que eles fizeram no Netflix, eu acho que realmente de todas é a melhor, assim. É a única que até agora ninguém falou, vamos cancelar a quarta temporada. É melhor que Punisher, é isso? É. É? É. Nossa, eu tô muito errado, velho. Eu tô muito errado. É melhor do que o Punisher na série. A melhor série do Punisher, na minha opinião, é a segunda temporada de Demolidor. Aquilo sim é o Punisher raiz. Eu acho também. A gente já falou do Punisher fura-olho, né? Isso. Mas vamos lá, terceira temporada... Eu vou falar logo. Você achou uma merda. King Ping me representa. King Ping? Ah, então é assim. Vanessa! Vanessa! A única coisa que eu não gosto... Tu fica o dia inteiro gritando, Vanessa! A única... Se eu gritar um Vanessa, eu tomo num pé da orelha aqui, amigo? Olha aí. Então, tudo bem. Você fica o dia inteiro gritando, Andrea! Aí eu Portuguesa! Aí o Rock. Andrea é o Rock. É Adrian, maluco. Vanessa. É Andrea, mas em português, na sessão da tarde, era Andrea. Hold your omelettes, Vanessa. Meu Deus, caralho, que mongol gigante, brother. Isso é a única parada que me irrita e eu sou obrigado a concordar contigo, Tucano. O cara é um bom ator, meu irmão. Tá bom que o Kingpin tem a voz impostada, que ele fala educadamente, caralho. Mas ele não precisa falar assim toda hora, porque afinal eu quero comer uma omelete. Ah, não fode. Mas isso ali também é um pouco do vídeo do Onofrio. Ele não precisa... Vanessa está em Barcelona. Puta que pariu, em Barcelona? Bote ela em Bilbao, é melhor. Porque em Barcelona os armênios vão achar, em Bilbao não. Mas, cara, isso é muito do Vincent D'Onofrio. O Vincent D'Onofrio atua assim. Mas o Amanda imita ele igualzinho. Deixa eu ver se ele tá aqui pra pedir pra imitar, peraí. Vanessa, there's some... You have gifts. People in this city accused for you and your gifts. People like us, like me, were pressed... For men just doing your job. Sabe o que é isso? É falta de fazer esteira. Tá sempre cansado esse filho da puta. Tá sempre cansado esse filho da puta. Pegante, né, maluco? É. Nem pra é botar aí. Todos os maiores vilões são assim. Todos os nem vilões são pegantes. Nem pra correr na cadeia. Ele malhava na cadeia, não tem justificativa pra ele. Eu vou defender o Rei do Crime. Eu gostei do Rei do Crime. Gostei do personagem. Gostei do plano, da atuação dele. Achei maneiro. E o que eu falei do Rei do Crime me representa é como ele fica trigado rápido. Tem uma cena que ele tá no carro e aí os caras não conseguem executar o plano lá que ele queria, né? Me dá teu paletó. É. Aí, cara, essa cena sou muito eu no restaurante, cara. Tá tudo bem. Cadê o pudim? 40 minutos esperando o pudim. Não chegou o pudim. Esqueci de lançar o pudim no sistema. É isso aí. É, me dá seu paletó. Me dá seu avental. Cara, eu fico puto nesse nível. Não, claro que ainda não cheguei ao fim de fato de socar ninguém na cara. Né? Com um casaco. E depois mandar o meu motorista desovar. Mas, cara, é essa mudança de tô de boa no meu carro e explodir sua cara. Sabe o que falta em você e no Rei do Crime? O quê? Humildade. Por quê? É isso, velho. É empatia se botar no lugar do rapaz trabalhador que esqueceu de lançar o seu pudim. No sistema, que tá no sistema. Mas é o trabalho do cara, meu irmão. Se eu não lanço o Nerdcast, nego fica enchendo meu saco. Você está dando toda a razão pra aqueles caras que chegam no dia 31 de dezembro e começam da F5 e falam, filha da puta, não trabalha o ano inteiro e a única vez que ele tem que editar uma porra de um Nerdcast, ele atrasa e vai editar até 20 de janeiro, filha da puta. O pudim representa o sistema. É, o pudim é um nerdcast de RPG. Se nesse restaurante o pudim fosse de graça, eu até concordo. Mas você tem que pagar o pudim, amigo. Então eu quero o pudim e não quero esperar 40 minutos depois descobrir que não foi lançado o sistema. Só que o pudim do nerdcast ninguém paga por ele. Mas o pudim tem que ser feito. As coisas boas, elas são feitas para você. Fred, eu não sei se você já viu como é que faz um pudim, mas se você vai no restaurante e espera que ele faça o pudim, fudeu, malandro. Aí liga antes. Liga de casa e avisa. Fala, vamos pra aí. Você pega o pudim como prato principal, porque ele vai chegar no prato, entendeu? Não, você... o pudim e depois eu vou querer o prato. Tudo que leva banho-maria, amigo. Vamos voltar então ao Wilson Fisk. Quer dizer que tu gostou da atuação do menino careca ali? Gostei, achei legal a roupa branca. Ofegante. Cara, pra mim ele tá melhor do que na primeira temporada. Eu também achei. Não, tá certo, porque mas gordo, primeira... gordo fica ofegante até pra amarrar o sapato. Né? Caralho, que gordofobia é essa? Vai amarrar o sapato. Vanessa! Vanessa! Troca todos por mocassim, né? Que é só... croque! Imagina o rei por do crime. Por que gordo só usa croque. Imagina o rei do crime com aquela roupa assa toda de croque, malandro. Caralho, aí sim. Aí sim eu ia acreditar que ele comanda os Estados Unidos inteiro, tá ligado? Ia bater palma pra ele e falar assim: olha, Wilson Fisk, você tem um desprendimento social. De usar croque. É porque você manda em tudo. O croque eu não sei, mas agora tem uns sapatos que é tipo um sapato chinela, sacou? É? Já viu? Que é um sapato de veludo e ele é aberto por trás. É como se fosse um chinelo fechado na frente. O Azaghal é early user, não, tá ligado? O Wilson Fisk coloca um croque e fala assim: this is comfortable. Vexatório, porém confortável. Mas olha só, uma outra coisa que eu gostei, eu vou defender bem essa série aqui. Tem coisas que eu impliquei, mas uma coisa que eu gostei foi o plano e o alcance da atuação do Rei do Crime ter voltado pra Nova York. Sabe qual é? Aquele negócio de chuva do outono, você coloca com Black Rain, gangue dos super ninjas e buraco pro centro da terra. Isso, cara, pra mim, pra Demolidor, aquilo é too much, sabe qual é? Eu achei muito mais maneiro a história ser voltada pra ele querer dominar a cidade, sabe qual é? Mas então, aquela história, buraco, gangue, o caralho, aquilo é uma outra parte, é o Demolidor tratando com o tentáculo. O lance é mais relacionado a Electra. Isso. Mano, realmente, você quando você bota o Rei do Crime e o tentáculo trabalhando juntos ali, fica estranho. O Rei do Crime é isso, é Nova York, é o cara que ganha a porcentagem dele do assalto de rua até aquela lei que foi passada ali no Congresso, e ele ganhou a porcentagem em cima. Eu achei muito maneiro, o cara, você vê que o sistema tá todo fodido, ele tá manipulando o sistema e os caras vão tentando resolver, vão tentando usar a justiça. Cada passo que eles dão, o cara, essa parte que ele fala, porra, cada passo que a gente dá, o cara tá assim na nossa frente. É. Pô, mas o cara também ficou 2 anos preso planejando isso desde o começo, né? É, lógico que ele tá na frente, ele já leu o roteiro e os outros são... coadjuvantes não leram porra nenhuma, ele tá na frente mesmo. Ele leu o quadrinho, né? Ele leu a queda de Murdoch, O plano é merda. Não é, o plano não, é bom. Não. Lógico que é. O plano é legal. Cara, ele tinha todo mundo na mão. Foi bom, cara. Cara, é assim que funciona, o cara vai comprando todo mundo. E é muito maneiro, ele vai incriminando os caras pra os caras ficarem presos a ele. Não, cara, rapidão. Olha só, a gente tem aqui no Brasil a Lava Jato e nego reclama porque tem cara dando depoimento, falando com riqueza de detalhes, o que aconteceu, o nego falou, não tem prova. E lá é só um presidiário, careca, gordo e ofegante, falando assim, o fulano ali, ó, roubou. Aí vão lá, invadem a casa do cara, invadem o lugar, tal, prende todo mundo. Mas então... Só baseado em quê? Depoimento do condenado. Posso? Pode, por favor, nobre advogado. Doutor. De todos advogado, aqui, bacharel, diplomata. De todos aqui, fui o mais próximo de me formar. O segundo foi o David, nenhum de vocês. Por que mais próximo? Eu cheguei no final também. Não, peraí. Você não deixou terminar a frase. De me formar em direito. Eu também. Eu fui próximo. Então, porra. Quantos períodos? Eu fiz 4 anos, 8 períodos. Então, caralho. Pra mim faltam 12 matérias. Então, a gente deve estar ali próximo. Vou fazer o seguinte. Vamos voltar pra faculdade. Vamos terminar a faculdade de direito. Enfim. Caraca, eu não vou terminar nada mesmo. Pois é, tamo aí. O caso é o seguinte. A grande diferença disso que você tá falando, Tucano, da Lava Jato e dessa atuação do Rei do Crime, ela pode ser facilmente avaliada se você fizer uma rápida observação no Código Penal e se você também se tocar que Lava Jato acontece e o Rei do Crime é uma ficção. Ah, não, para. Eu aceito que o cara é ficção, tome Césio na cabeça. Eu aceito que o cara tem um homem tome Césio na cabeça e fique com um olfato e um radar, uma audição foda. Isso, fique mais rápido. Aceito. Aceito que o Hulk tome raios gama e fique gigante, monstrão, tal. E não ganhe câncer. Isso tudo a gente aceita. Agora, a parada nem se passa num mundo fictício. É em Nova York, velho, a parada. Então é o seguinte, segue os rumos da vida real, sacou? Mas por exemplo, Nova York corrupta. Porque essa aqui é praticamente todo mundo no bolso. Isso, né? Essa é a parada maneira da corrupção. Ah, o Brasil é um lugar corrupto, mas não é igual a série do Demolidor, velho. Ué, mas é muito fantasia, é muito fantasia, velho. Mas então, porra, exatamente, é fantasia. Então, tu pega... Não, tudo bem, tá bom. Como eu falei, eu tô errado desde o começo. Velho, rapaz, não é porque você acredita que tem seus superpoderes e o caralho, tem uma suspensão de descrença pra algumas coisas, que tu pode aceitar que o cara entra numa penitenciária sem uma porra de um documento com foto. Não, mas aí é diferente. Aí é a mesma série, é a mesma merda. Aí, é suspensão de descrença exacerbada. Não, aí não é suspensão de descrença. Aí é um roteiro mal escrito. Mas tudo. Tudo é mal escrito nessa merda. Não tem nem cabeça. Ah, não, eu esqueci a minha carteira em casa e você nunca me viu na vida. Mas eu tenho aqui uma carteirinha da OAB de Nova York que alguém, eu posso ter roubado de alguém que tá dizendo que eu. Ah, vai, eu sou cego, pô, deixa eu entrar aí. Ah, tá, entra. Também pode levar em conta que aquilo ali já tava programado pra que ele entrasse ali. É porque ele não tava vendo. Pode até ser que tivesse levado em conta que estivesse programado pra ele entrar. Eu concordo, seria a única coisa que justificaria ele conseguir entrar na prisão. Não, tem uma parada mas que tudo bem. Eu fiquei puto quando ele saiu da penitenciária e o taxista tava virando a casa, tá ligado? E o taxista tá esperando. É, isso foi foda mesmo. Ai, que merda! Mas aí, no final, até se explica. Ele tá esperando que ele tá pago pra matar o Murdock. É. Agora, o Murdock, ele entrou no carro e desmaiou. Pois é. E o taxista não matou o cara. Ficou dirigindo, né? Só foi tentar matar ele depois de 2 horas dirigindo. Ah, vou jogar o carro na água. É porque vai se fuder, que ele deve ter feito? Ele falou assim, olha, vou matar ele, tá? Mas eu vou cobrar o taxímetro. O rei do crime, ele deve ter botado o destino lá no pier, sabe qual é? E aí ele, pra ganhar cinco estrelas, ele tinha que entregar. Entendi. Tem que finalizar o percurso, Exato. Isso. Então, agora... Mas olha só, voltando aqui um pouco atrás. Peraí, rapidinho. Eu não tenho certeza, mas eu me lembro vagamente no quadrinho, né, a queda de Murdock, ele tá dormindo na rua, encharcado. Eu não me lembro se tem esse lance de jogar isso carro. Falar agora. Tem essa cena. Numa das séries do Demolidor, não é só na queda do Murdock, não. Tiveram várias séries que eles compilaram pedaços da série e colocaram na série de televisão da Netflix. Nessas tentativas de matar o Matt Murdock, o Wilson Fisk, ele coloca ele dentro de um táxi e joga ele no rio. Então não foi tirado do nada isso, entendeu? Eles já aproveitaram isso pra fazer link dos quadrinhos. Ah, agora não sei, cara. Tem muita série. Essa cena é da queda do Murdock. Tem vários momentos na série que eles tiraram das páginas da queda de Murdock. Essa é uma delas. Aí tu chega e fala assim, pô, já tá no quadrinho, vamos fazer uma merda aqui também na série. Mas isso aí é o problema, de você pegar uma mídia e transferir pra outra, meio a caceta. É, no faltou quadrinho, certamente fazer leve argumento, né? E também tem aquela coisa, né? O Demolidor tava tão preocupado que ele nem viu que trocou de motorista. Ele tá desmaiado, cara. Trocou de motorista? Trocou, não é o taxista. Ele nem precisava trocar, podia ser o mesmo, cara. Não precisava nem de motorista, precisava só de um tijolo, né, amigo? É isso. A queda de Murdock é de que ano? É 2014? Não, que bater também num cego é muito preconceito. É 2013, 2014? O quadrinho? Quando era bem escrito. Isso é 80 e blau. Quando era bem escrito. Pior ainda, então, velho. Daredevil is our true public enemy. Que era a parada mais, que a galera mais gostou na primeira temporada de Demolidor? Plano sequência, fazem todas. As lutas. Característico e até um pouco repetitivo agora do Demolidor. Não, é a assinatura da série, acho legal. E o dessa terceira temporada foi foda. Pô, é incrível, cara. Nem foi. 2 dias de cena, maluco. Nem foi. Eu fui ao banheiro no meio da cena. É incrível, cara. Cara, tem quase 15 minutos de plano sequência, com uma porrada de coisa acontecendo em volta. 12 minutos de sequência. sequência sem parar, cara. É muita coisa. É maneiro, cara. Assim, não tem o impacto da primeira, que você, né, é surpreendido. Nossa, caralho, que foda. Mas é esperado, entendeu? É a cena da igreja do Kingsman. Se não entrega, decepciona. Sim, e pra mim não entregou. Entregou, a cena tá lá, cara. Foi fraco. Eu achei que é o seguinte, assim, eles querem limitar o personagem a ser humano. É porque ele é humano, caralho. Na primeira temporada, a porrada com aqueles caras é um cara desarmado com dois bastões caindo na porrada com caras com armas. Mas ele desarma os caras e dá porrada em caras. Nesse, ele dá soco nos caras com aquelas armaduras de invasão de presídio, cara. Meu irmão, não ia acontecer nada com os caras, sabe? O negócio é feito pra aguentar porrada e pressão e tiro ou facada. Ou coisa assim. Os caras iam tomar porrada e iam ficar quietos. Inclusive, isso eles mostram no The Walking Dead. Quando eles matam aqueles caras que estão com roupa de polícia no presídio, falam assim, caraca, não tem como acertar nos caras. Porque assim, tem que ser pegar um ponto muito certo pra você conseguir furar o crânio deles. Mas, caralho, foram oito capítulos dele apanhando, velho. Não, ele faz transfusão de sangue duas vezes por dia. Então, porque o sangue dele não acaba, meu amigo. É Capitão América, tá dando sangue, é o Hulk. Assim, não justifica o cara cada vez ter que escalonar o nível de caras que ele tá dando porrada quando ele continua sendo humano. Se ele tivesse com a armadura dele, talvez, com os equipamentos dele, talvez ele tivesse uma chance. Mas, assim, aquela cena, foi o que eu falei, quer fazer, se limitou a fazer o personagem ser humano, respeita algum princípio. Vamos lá. O ser humano, mas você aí tá anulando as coisas que ele faz, tanto na primeira quanto na segunda temporada, porque ele faz paradas absurdas também na primeira e segunda temporada. Não, o nível de porrada que ele dá é muito maior do que, tipo, um nível de porrada normal. Eu concordo, tipo, mas assim, Watchmen. Eu sei, mas assim, ele nunca seria capaz de dar um soco num cara usando uma armadura daquelas da polícia. Cara, mas olha só, aí você tem que dar suspensão de descrença, porque se ele levasse 3 chutes no rim, ele mijava, ia ser o resto da série, ele mijando sangue, desesperado. Aí o uniforme ia ficar vermelho. Ia ser terrível, cara. O cara tá ali levando porrada pra caralho, um cara desse. Não conseguia andar, meu irmão. Eu fui andar de jet ski, uma hora, eu passei uma semana na merda. Era que não conseguia me mexer direito, minha lombar foi pro caralho. Ah, mas David, olha só. É, cara, você vamos ser honesto que você não tem um preparo físico de um cara que faz isso com frequência. Eu levei a surra de uma hora de surra de jet ski. De jet ski, pelo amor de Deus. Uma hora de surra de jet ski. O cara levou 12 minutos de surra de policial, amigo. Ninguém bateu em você com jet ski, porra. Eu tô falando o seguinte. Cara treinado. Homem-Aranha 2. O Dr. Octopus é um cientista. É, ele leva um soco do Homem-Aranha e não morre. Acabou a luta. Concordo. Mas não é assim que funciona. Ele aguenta porrada. Sim. Além do cara mijar sangue constantemente, o baço, meu amigo, ia pro inferno na primeira da tonfada que ele levasse, meu irmão. Não dá pra levar o nível de porrada pra realidade, porque não é. Continua sendo uma história de herói. Exato. Concordo. Você não pode julgar. Ah, não, agora ele tem que apanhar que nem uma pessoa de verdade. Então é exatamente isso que ele falou. Isso aí a gente aceita. É normal. É. Tudo bem. Faz parte de... Você tá vendo uma série de super-heróis. Ok. O que tu não aceita? Ah, a Karen vai procurar o pai dela e acha no Apple Maps. Quem usa Apple Maps? Vai se fuder. O Waze ou o Google Maps. Aí ela é toda inteligente, toda tal, não sei quem usa o Maps da Apple. Vai se fuder, velho. Que isso? Não aceito. É que tá pagando. Aí já é um problema de dinheiro. É quem paga mais leva o merchandise. É, só, se ela botasse no Apple Maps, no Maps do iPhone, velho, sério, ela tava em Osasco agora. Ela não ia chegar lá na casa do pai dela. É só ela botar seta próxima com a Apple Store, aí ela achava. Mas olha só, o passado dela que foi mostrado na série é dos quadrinhos, né? Vocês chegaram a falar disso? Não. Dos quadrinhos é muito pior. É muito pior. É muito mais dark side. Ela vem, tudo começa, as primeiras duas ou três páginas da queda de Murdoch se passam num barco, pôr do sol, você não tem muita noção onde é que é. E é um papelzinho que, não, é ela fudidaça falando, eu falo o nome dele, eu tenho um segredo, não, porra assim. Você vê que é ela fudidaça. E depois ela é viciada em drogas. Ela tá se prostituindo ali. A história delas é o seguinte. O papelzinho vai passando até que chega na mão do rei do crime. Então, ela que vende. Ela vende a informação de quem é o Matthew Moore, quem é o demolidor. Pois é, ela tá fudidaça pra caralho. Então, não deixa de ser. Eles fazem uma relação disso com quase ela achando que ela entregou a identidade pra ele. Porque a personagem da série não poderia... Você tem que fazer uma série paralela pra botar ela num nível que ela se drogasse Sim, e ficasse dependente a ponto de trair o cara, né? Então, o que eles fizeram fizeram foi puxar essa história como uma história passada dela, criar essa angústia dela, achar que ela entregou. E essa cena foi muito maneira, cara. Quando ela vai lá confrontar o rei do crime. Pô, eu achei foda demais, cara. Achei horrível, horrível, horrível pra mim. Que isso? Pra mim é a melhor participação dela na série, em todos os temporadas. Eu não entendo até agora por que que teve um episódio inteiro pra mostrar o passado dela. Volta Electra, velho. Pelo amor de Deus. Sério. Não, ela é muito chata. Electra era muito melhor. Eu acho a Karen Page chata, o personagem. Não gosto. Ele tá até melhorando um pouco, mas ainda continua chato, na minha opinião. O personagem cresceu pra mim pra caralho foi o Fog. Pra caralho. Mas essa cena específica que ela vai lá confrontar ele e que ela tira ele do sério, puta, eu achei foda demais. Cara, ele segurando. Ele tava já, me dá seu casaco, sabe? Ele já tava ali, meu irmão. E o foda dessa cena é que ela queria que ele batesse nela. Ele queria que ele tentasse matar ela. É, ela queria que ele perdesse a linha ali, né? Que ele realmente entregasse. Ela não tava se importando. Ela já tinha ligado foda-se. Ela já tava na merda. Ela já tava desgostosa da porra. Porque ele tava numa situação ali que qualquer crime que ele cometesse poderia levar ele pra cadeia de volta. E aí o cara, ele usa... Ela instiga ele. Aí ele usa ela pra confirmar a identidade do Demolidor. Aí que ela perde toda a estribeira. Aí ela perde, solta a parada lá do namorado dele. E aí ele pira. Aí na hora que ele vai pirar, o Fog chega e salva ela. Puta Fog. Caralho, velho. Seria muito melhor se não tivesse Fog e Karen Page. Essa temporada tava chato os dois. Chato. Fog tem uma obsessão pelo Murdock. Obsessão. Ele não quer saber de justiça. Ele não quer saber do bem vencendo o mal. Ele quer saber do Murdock ser amigo dele de novo. É muito escroto. Não, o que, que ele quis mostrar ali é que você não desiste dos seus amigos, cara. Eles são importantes pra você. É um cara que você fica preocupado. É um cara que você tem um carinho, um cuidado. É alguém que... Um psicopata que espanca as pessoas durante a madrugada. Ah, Tucano. Quem te conhece, que te compre, hein? Porra, tu tem muito Fog na tua vida, cara. Que isso? É uma violência do bem, cara. Ele tá batendo em bandido, não é? É qualquer tudo no pessoa. Amor. E você porra. Tem nas outras temporadas, você tem toda essa discussão da briga dos dois, do porquê que ele não, que ele querendo não fazer com que ele fosse o Demolidor. Nessa temporada, pra mim, é a melhor temporada dos dois, tipo. Maluco, eu não conheço um amigo que pegue uma gostosa e fique lembrando do amigo. Como ele não? Pegou a mais gostosa do Central Park ali, velho. Ele tava amarradão. Ele vai ficar lembrando de amigo. Quem? O Fog mandou bem, pegou a crush, mandou bem, se estabeleceu, arranjou um apartamento irado, tava com... Pois é. Subiu na vida, tava bem. Quantas pessoas são essas que ficam olhando pra trás, eu falando assim, meu amigo? Glúten, tá fazendo low carb, deu uma emagrecida, cortou o cabelo... Que o dinheiro não faz? Ah, ele coloca a vida dele no galho e agora quer ajudar o amigo, que tá na merda. Ele nunca desistiu do amigo, velho. Isso não é a vida real. Isso não é a vida real. Isso é muito quadrinhos. Você não abandona. Isso é muito quadrinhos. Isso é muito quadrinhos, cara. Daredevil is our true public enemy. Agora, voltando a falar da Karen Page, é um pouco diferente só nos quadrinhos, porque a história de personagem dela é que ela veio pra ser atriz e acabou virando uma prostituta e drogada. Aí ela se recupera e na queda de Murdock ela volta a ser. E o que o Fred... Na parte baixa da cenoura. E o que o Fred fala foi o seguinte, ela tava tão desesperada por drogas que ela chega pra um desses traficantes locais e fala assim, cara, tem uma coisa muito importante nesse envelope. Aí ela, todo mundo tá desesperado, tem alguma coisa pra oferecer. Não, eu tenho aqui o nome do verdadeiro demolidor. E aí o cara pega, dá umas drogas pra ela e deixa ela ir embora. E isso chega até o Wilson Fisk, né? Então, no caso, foi a diferença foi essa, né? Dos quadrinhos. De qualquer forma, foi ela que acabou entregando a identidade do... Então, do sacrificaram o Electra, que era um puta personagem, pra pegar a Karen Page e fazer ela heroína. E mas ela a Karen Page ela é um personagem? Ela usava heroína e não era heroína. É diferente isso. Eu conheço bem. Conheço as duas. As pedras do caminho dela, ela fumou, né? É. Pra mim, a única coisa foi que mataram a Electra cedo na segunda temporada, lá na segunda não, foi na segunda temporada que ela morreu. Mataram ela cedo, porque agora pra mim era a cena épica da morte dela, porque eles introduziram o mercenário, que eu tava esperando desde a primeira temporada desse personagem. Pois é, olha aí. Eu gostei olha pra aí. Caralho do personagem. O mercenário é o que salvou dessa temporada. Porra, ele tava foda. Ele de foda. Psicopata imbecil, caralho, tava muito bom, velho. Então, a ordem cronológica da série. A ordem cronológica da série com os quadrinhos, assim, com a entrada dos personagens também, tá totalmente errado. Totalmente errado. Mas é outra mídia, cara, não dá pra contar. É como o Fred falou aí. aí, não dá pra contar, sei lá, 100 quadrinhos em 13 episódios. Entendeu o que eu falei? Origem do mercenário agora. Eu concordo, mas entende que eu falo de canônico quando eu digo que assim, por exemplo, se a gente sabe que foi o Demolidor que conheceu a Elektra. Isso é besteira. Se aprender nisso, aí você não faz nada. Eu achei maneiríssimo o personagem. Eu quero fazer umas perguntas, então. O Rex tá falando sobre canônico ou não. Quero saber algumas coisas, se é canônico ou não. Wilson Fisk comendo hambúrguer de garfo e faca, isso é canônico? Eu não sei, mas agora que estão servindo pipoca com pinça, tudo é possível. Amigo. É, amigo. Maluco! Não, na boa. O plano dele não é só Nova York, não. Ele quer o Rio de Janeiro também. Na minha série seria muito mais tranquilo, tá ligado? É que nem eu se escrevesse Malhação, assim, amigo. Ia ser outra coisa. Ele ia chegar... vai, eu quero um hambúrguer. Aí vem o carrinho, né, do hotel, traz o hambúrguer, tira aquele bagulho lá, de aquela tampa e tal, não sei o que, tá lá o puta hambúrguer gourmet. E aí ele chega e me dá um garfo. E faca. É assim, ó. Give me a fork. Isso. Aí, o próprio garçom que tá empurrando o carrinho dá uma voadeira, tá ligado? Que quebra a coluna do Wilson Fisk só pelo motivo dele tá comendo hambúrguer com garfo e faca. Seria lindo, e acabava. Acabou a temporada, tá ótimo. Ia ser uma série curta, né? Não, mas ok, pelo menos coerente. Ah, tá. Eu já instruí todos os meus garçons pra isso. Pra dar voadeira. Voadeira em quem pegar garfo e faca. Eu agora vou. Eu não sua, vou pegar. Na sua hambúrgueria e vou pedir garfo e faca. É, eu não vou morder essa isca. Tu não sabe de nada, Rex. Primeiro, cara, tu tá no Rio, né? Pra chegar em Santos, tu tem que passar em Osasco. Nem em Osasco tu passa, tá ligado, né? Pra chegar em Santos, não adianta tomar bomba de cavalo. Tu tem que pedir permissão pro imperador do Sudão. E eu negarei. Não entra em Santos. Aqui, ó, pra passar em Santos, tem que chegar em São Vicente. É quebrada. Arco e flecha. Caralho, como assim, tá, né, muito gente? Louco, tá mais louco que o que bate. Olha só. Tá louco, caralhaço. Bullseye, o Poindexter. Primeiro, Poindexter. Quem se chama Poindexter hoje em dia, a não ser o moleque lá do Gato Félix? Do Gato Félix, né? Caralho, irado. Caraca, é verdade. O Poindexter. Eu achei maneiríssimo, inclusive. A parada mais maneira que eu achava é a confusão na cabeça dele, que vinha aquele buzz, né? Aqueles... que era mostrando que ele tava... na cabeça dele tava... não conseguia focar. Pô, eu achei muito maneiro, cara. Os dois vilões, eu achei muito maneiro. Agora, tem uma reclamação sobre o poder dele. O poder dele não é a pontaria. O poder dele é conseguir encravar sólidos sem nenhum tipo de ponta pra perfuração nas pessoas, cara. É qualquer coisa também, como uma também. Arma mortal. A definição do quadrinho é que qualquer coisa que seja maior que a ponta de lápis na mão dele é uma arma. Então, o meu problema não é ser maior que a ponta de lápis. O meu problema é o cara pegar uma vela de 7 dias e encravar no peito da pessoa. Porra, um cilindro sólido de metal, ou mesmo que vazio por dentro, mas com todas as arestas tampadas, né? Penetrar o externo, um palmo no peito do cara. Irmão! De um padre! Daí padre frágil. Tá, né? Do Azaghal vai te mostrar quem é frágil. Se ele tivesse feito mais crucifixo, o peitoral dele teria mais forte. Essa é a malhação do Rex. Tem uma cena que é lamentável, que é essa cena da igreja. Eles estão lutando, o mercenário Blue Eyes sobe. Blue Eyes! Sei lá, Blue Eyes. O Frank Sinatra sobe. E aí a Karen Page dá uma porrada nele e ele cai lá de cima. E o Demolidor já tá nocauteado. E aí o cara levanta. Imagina, você é um mercenário, você levanta. Sai andando. Vou lá em cima. E mata essa vadia que me deu uma porrada. E ainda mata esse corno que tá desmaiado? Ou saiu correndo? Mas ele foge. Saiu que tá correndo. Não, ele foge que a polícia tá chegando, tá entrando. Que polícia? Que polícia? A polícia o quê? A polícia do Fisk? Não, polícia não. Nada. Não, polícia não. Nada. A jurisdição é da FBI. Não, não é jurisdição. Até entrar, não pega ele, rapaz. Não, cara, se vocês lembrar da cena, a polícia tá no local e depois vem o FBI. A Rex, fã aceita qualquer coisa. Caralho. Essa é a realidade. Eu concordo. É melhor ele voltar pro Fisk e o Fisk falar assim, então, me dá o seu casaco. Do que ele chegar e matar o Demolidor e a Karen Page. Faltou ali perseverança, faltou motivação, faltou drive no cara. Quer dizer, eu vou fazer. Ih, não deu. Ah, então vou embora. E se o cara é psicopata, né, velho? O cara vai lá e não vai embora, ele vai até o final. É lógico. Mas a gente tá vendo ali a construção do mercenário ainda. Ih, aí fudeu. É filosofia demais. Não. Mas é filosofia. Porque, tipo assim, eles estão introduzindo. Meu amigo, o cara com 10 anos matou o treinador com uma bolinha de beisebol. Ele tava focado já. Eu concordo que ele não ia fugir, não. Que ele ia subir pra terminar o serviço. isso. É, cara, lógico. Acho que ele, quando ele ouviu a polícia, ele perdeu o foco ali. Era, ah, tipo, e assim, ele não sabia. Ele tava fudido o suficiente pra poder bater. Ele tava fudido o suficiente pra tentar fugir se a polícia chegasse. Ele não queria ser pego. E se ele tá querendo incriminar o demolidor de tudo que aconteceu, se ele for pego e você descobre que é um cara da polícia, fudeu, entendeu? Isso pode estar ligado ao som físico, uma porrada de coisa. Então o que o cara vai fazer? Vou ficar dessa bobeira ou vou fugir enquanto eu posso? Tanto que ele faz isso. Mas isso seria o raciocínio de uma pessoa normal. Cara, ele é um agente do FBI. Não, ele é um psicopata. Ele é um psicopata, cara. Ele é um psicopata. Mas ele é um cara metódico. Você vê isso no apartamento dele. Tudo é limpo, tudo é organizado. É limpo até o momento que não é mais, né? Porque quando ele entra em crise... Ele quebra tudo. Ele vira... Mas ele limpa tudo de acumulador. Mas ele tava no momento de crise ali, cara. Ele tava com ódio. Ele não tava no modo controle. Não, ali ele não tava com ódio, não. Se você pegar a cena, ele tava driven, ele tava, tipo, focado na parada. Mas você vê que ele não tava com ódio. Ele fica com ódio depois. Quando... O ódio dele é no final. Quando ele descobre que mata uma mulher. É mais um que põe a culpa nos outros, né? É mais um que põe a culpa nos outros, né? Porra, não, não. Nem quando ele descobre que bota... Ele fica puto quando ele volta com o FBI e a polícia de Nova York não libera ela pra ele. Não libera ela pro FBI levar. Ali ele começa a ficar puto. É, ali ele começa a perder o controle, que ele vai berrar no carro. Quando ele tomou um candelabro na cara e caiu lá de cima, ele ficou de boas. Ele não tava puto. Ele só ficou puto depois. É porque ele tava na igreja, ele perdoou. Ali não é que ele não tava puto. Ele não tava desequilibrado. Ele não tava, completamente insano. Agora, eu achei o plano do Fisk de incriminar o demolidor e tal, achei bem maneiro, cara. Eu gostei. Sim. Tu achou maneiro? Achei, gostei. Padrão. Todo caralho, sabe, aquela cena que o mercenário entra vestido de demolidor no jornal é sensacional, porque o Fogg tá lá com o Murdock e o Murdock ouve o mercenário chegando. Puta, vai dar merda. O que ele faz? Ele vai, Fogg, defende a galera lá que eu vou trocar de roupa. É. Aí ele vai e bota aquele pano de bunda na cara pra ninguém reconhecer ele. Quando ele volta, já tá todo mundo morto. Você, Fogg, conhecido Marine, você, tropas especiais. Exato, você. Você, Fogg, que tem uma armadura de $1 bilhão, você que fica... Justiceiro. Justiceiro. Você que, quando fica nervoso, fica peidando fino e fica um monstro de 3 metros de altura verde, vai lá proteger as pessoas. Que eu vou botar um pano de bunda na minha cabeça. O que me deu mais raiva daquela cena, sabe o que que é? Mas sem sacanagem, mais raiva. Que eu olhei e falei, vai tomar no cu, merecia mesmo, tinha que se fuder. O mercenário vestido de Punisher abre a porta. Demolidor. Ah, tu viu outra série. Ah, desculpa. O mercenário vestido de demolidor abre a porta. Aí a Karen Page tá lá com aquela porra daquela 45 apontada pra ele. Já, aí tinha que largar o dedo. Fala. O cara fala com ela. Oi, Karen. Ela já sabe que não é o Matt Murdock. Aí ela fica, cara, você puxou uma arma, você não fica. Não, não, espera. Eu vou tirar. Antes disso, Não chega perto. Nunca jogou RPG. Antes disso, é pior ainda, porque o Fogg entra na sala e fala. E ela no susto, não dá um tiro nele também. Pois é. Peraí, cheguei! Porra, apareceu. RPG, ela tirou baixo. Ela falhou na iniciativa. Não, peraí. Ele também tem a porra. Não, não. A temporada inteira em cima do trauma dela ter matado uma pessoa. Então foda-se. Então não anda com uma arma na porra da bolsa. Porque pra andar na rua e botar a arma na cara do molequinho, ela botou. Então porra. Então não bota o argumento que ela tem uma arma na bolsa. E que ela já matou. Pois é. Ela atirou no namorado, hein? Ela sabe atirar. E matou o irmão. E matou o irmão. Porra. E matou o cupincha lá do Fisk. Quer dizer, quando é uma porra realmente que não, caralho. Então, vamos lá, né? Em teoria, eu sou uma pessoa... Meu irmão, ela tem autorização da prefeitura ou do estado ou da casa do caralho pra ter uma arma concealed na bolsa. Isso não é uma parada fácil de conseguir. É bem difícil. Vai por mim. Aí ela tem isso. Ou seja, peraí. Ela provou que ela sabe usar. Ela provou que ela tem competência. Ela provou que ela tem capacidade emocional para. E aí, no único momento em que realmente ela vai precisar usar... Mas é que tá, não é o único momento. Ela usou isso antes e isso traumatiza ela desde aquele momento. E essa temporada toda... Temos um psicólogo, cara, toda temos um psicólogo na defesa dela. Então como é que ela conseguiu autorização pra andar com essa porra na bolsa, cara? Não faz sentido. Ela não fala pras pessoas que ela matou um cara e ela tá traumatizada como com isso. É que ela sabe usar arma. Não faz sentido, cara. Como é que ela conseguiu autorização, cara? Ela passou por um teste psicológico, psicotécnico, caralho. Como é que ela conseguiu autorização pra conseguir andar com uma arma na bolsa? Se ela é traumatizada e não pode usar uma arma. Como ela precisa pra tirar isso, eu já não sei como é que funciona. É, claro, porra, você precisa de um teste psicológico tão profundo precisa. Pra detectar esses tipos de trauma. Precisa. Mas ela teria autorização porque ela, tipo, ela foi atacada pelo justiceiro, ela foi atacada por uma porrada de gente e ela teria, tipo, razão dentro da lei lá pra poder fazer isso, porque ela é uma pessoa de risco, que tá sob ameaça. Então, Daredevil is our true public enemy. Julie, a menina do CVV, do Centro de Valorização da Vida, por que guardaram o corpo dela? Isso eu não entendi também. Eu achei legal o Demolidor chegar e achar o corpo e mostrar pro... Veneninho, né? Mandar o veneninho. É, mandar o mercenário. Olha assim, ó aqui, ó. Só pode ter guardado, mas pra isso, né? Por... Não, cara, então, não. Mas não tinha por quê. Não, tem sentido sim, olha só. Qual é? Qual o sentido? Fala, Rex. Ele... Então, explica. A garota era uma coisa emocional que travava ele. Lembra quando a psicóloga falou que ele precisava achar uma estrela? Isso. Um norte verdadeiro. Ok. Ele focou nessa garota. Essa garota ficou de ajudar ele. Uh-huh. No momento que ela faz isso, todo o plano do Wilson Fisk de usar esse cara para ele e ter ele... Mas o questionamento não é porque ela morreu. Não, presta atenção. E no controle, como é que ele manda mensagem para ela quando ele fica nervoso, quando ele fica desesperado, quando ele tá com aquele zumbido no ouvido? Ele manda uma mensagem falando, cara, fala com você, eu tô desesperado. Aí responde, me esquece, vai tomar no cu, você é maluco, some daqui. E ele não consegue mais falar com ela. Então, para ele, isso foi, caralho, eu não tenho o norte que eu achava. Então, meu norte passa a ser o Wilson Fisk. Concordamos. Então, se o corpo e por que o corpo tava lá? O corpo dela aparecer em algum lugar, alguém encontrar o corpo dela por acaso em algum lugar, ele vai saber que ela foi morta. Caralho, Rex, mas ele é o Wilson Fisk, cara. Por que o Wilson Fisk deixou o corpo lá? É, o cara bota no ácido. Faz o micro-ondas, caralho. Pra alguma razão. Três pneus? O nome disso se chama assim, Bad Scripting. Ah, então voltamos. E a gente tá analisando o quê? Roteiro. Não, o que eu tô falando é... Teve que ter um jeito de fazer ele com o Rex. Não, eu tento te ajudar, Rex. Eu sempre tento te ajudar, mas agora você não tá com concluindo, cara. A ideia dele é muito simples. Eles tinham que criar uma reviravolta. Então, a gente não tá discordando disso. O Tucano, inclusive, falou que achou maneira a parada. A questão que ele levantou, que eu concordo, é... O negócio é a motivação do corpo ter mantido. É, exato. Por que que o cara guardou a mulher e os outros corpos no... A Diana vinha comer eles. O que que ia acontecer? Ia vir a alienígena do V, a vingança? A gente analisar a série, não foi só o corpo dela, todos os corpos estavam ali. É, todas as pessoas que ele matou estavam ali. Que é isso? O cara coleciona corpos agora? Qual que é? Acumulador, ele? Vai ver o troféu dele, sei lá. Eu até mas consigo tem, imaginar a motivação. Tipo, a motivação. Imagina que a motivação seria. Não deu tempo de destruir, porque não é tão não, sei lá, não é tão fácil destruir um corpo. Não. Eu até consigo imaginar a motivação. Talvez fosse, como o Rex falou, em algum momento usar isso, falar, olha, tá vendo? Ela tá morta. E pô, eu tô imaginando aqui, tá? Hipoteticamente falando. Exato. Foi o Demolidor que matou. Foda-se. Foi o Demolidor que matou e deixou guardar na geladeira porque ele não... Guardar como prova pra incriminar ele de outra coisa no futuro. Não. Peraí. Ela tá guardada lá com outros corpos. E aí ela pode ser retirada daqui a 6 meses, teoricamente ainda sem putrefação. Ah, e ele pode falar, ó, tá vendo? Ela morreu aqui agora, nesse momento. Ah, vai o carbono 14 lá e... Pois é. Isso daí é a única coisa que eu consigo imaginar. Porque sim, usar pra outros fins. Usar o corpo de prova pra outros fins. É possível. Pois é, porque se não for isso, se o cara pra consegue. Qualquer um, menos pro Wilson um ofegante Fisk. Pois é, porque vamos lá, cara, se você tem se o cara consegue ter um frigorífico pra fazer isso, pra guardar corpo, ele consegue ter umas duas ou três serras, uns martelinhos e umas serras de fita ali pra cortar em fatia e jogar no rio. Porra, não dá. Sei lá, vai que eles têm que fazer pra um lote, tem que somar por 12 lote. Pra poder se desovar. Ah, tá. É, tem que encher uma caminhonete inteira, né, quando enche pra inteira, economizar no transporte. Aí joga concreto dentro e... Vup, olha só a ideia que eu tô fechando. Tô dando uma caminhonete, não. Uma vanzinha, né? Bota os corpos lá dentro. Joga concreto neles pra aquela merda solidificar se não conseguir achar. E joga a vanzinha no Rio Hudson e deixa aquela merda afundar e foda-se. Ok. Eles estavam esperando pra construir um novo prédio. Já tinha a fundação. Isso, também é padrão na Marvel. Exatamente, se a gente procurar, a gente vai achar a solução pra todos os furos. Merda. Mas se a gente procurar, a gente vai achar furo também tudo. Essa que é a parada. É o senso possível. É o quanto você tá disposto a deixar passar certas coisas pra a parada ser interessante. Eu acho que tem que passar muita coisa pra achar interessante. É essa a minha visão. Você viu o Punho de Ferro? Graças a Deus, não. Faz o seguinte. Vê Punho de Ferro. E porque você tá sem referência. Vê Punho de Ferro. Que aí você vai ver então, o que é a parada aí merda. Aí é que tá. A gente vai analisar. Deixando as paradas tudo rasa, tá ligado? Vê Punho de Ferro pra você. Meu amigo, eu vi Nicholas Marshall. Ai, caralho. Mas é Nicholas Marshall. Há 20 anos atrás era muito melhor. É, a justiça é cega, mas enxerga no escuro. Você tá achando que era muito melhor? Muito melhor. Tu não assistiu Nicholas Marshall, tipo, recentemente? Então, mas era em 92. Porra. A história é de 86. Então, pior ainda. Porra, Tucano, tá bebendo. Agora em 2018, cara, a gente tem que engolir isso? É sério? Mas... A mulher que é investigadora, gerente de escritório de advocacia, mega investigadora, super heroína e usa o Maps da Apple? Ah, velho, isso aí é um pouco demais pra gente, né, cara? 2018. Mas é que o Maps funciona lá, não funciona aqui. Verdade, pode ser isso. Então você não tá pensando pra quem foi feito o público. O público é uma história de fantasia. É uma história de merchandising. Talvez a fantasia funcione. Como eu falei, se passa no nosso universo. Por mais que a gente ignore que a pessoa tomou um Césio 136 na cara e começou a ouvir demais e ter radar, a gente aceita. Mas tem coisas que não dá pra... Mas olha só, o Maps é a prova clara que se passa no nosso universo ficcional. Porque no universo dele funciona. Essa é a prova clara, porra. É DC. A gente tá vendo então uma série da DC e é o mundo bizarro. É isso. Depois que o Steve Jobs morreu, porra, o Stark comprou a Apple, mas não quis assimilar, mas deixou lá e fez a coisa funcionar. O Stark, o Snow? Não, o Stark e o do Homem de Ferro. Eu ainda quero ver o Homem de Ferro com a armadura, com a maçãzinha no peito, moro? A maçãzinha branca no peito. Ia ser porra, foda. Ia ser sensacional. Ia ser foda. Comprei aquela parada nova, comprei uma empresa aqui, pá, bota a maçã. Olha só que jogada de marketing que não ia ser, cara. Vocês curtiram a família irlandesa do Fogg? Achei whatever, tanto faz, aceito. É. Não tem nos quadrinhos, achei uma merda. Aquilo não é irlandês nem fudendo. Irlandês, cai atirando, tá ligado? Cai atirando. Jimmy O'Flanagan que o diga. Aquilo ali não é irlandês nunca, gente. Parece que vocês não conhecem irlandês? Nunca tomaram Jameson? Eu nunca tomei mesmo, não. Tá fazendo errado. Aceito o convite. Gente, eu não aguento o Freira com Botox, velho. Não dá. A Freira às vezes fez Botox. E aí? Eles são pecadores. Quando ela casou com um lutador fracassado. Freira de verdade, né? Ou quando ela voltou a ser Freira. Caralho, velho. Que parte que ela foi Miss fracassada? Mas eu pensei que a Freira era uma noviça na primeira vez que apareceu ela. Mas uma noviça. Ela viveu a vida louca antes. Tinha 18 anos no máximo. Então, viveu a vida louquíssima, mano. Ah, isso foi uma adaptação pros quadrinhos do filme, tá? Realmente nos quadrinhos ela é mãe do Matthew Murdock na história. Só que nos quadrinhos é diferente. Nos quadrinhos ela tem uma vida normal, engravida, tem depressão pós-parto, abandona o garoto na igreja e vira uma freira. Até é igual. Não, no filme é diferente. Ela já vinha da igreja, sai da igreja e retorna pra igreja. Não, como é que é? Nos quadrinhos ela tinha uma vida normal. Ela não era freira antes. Não era freira antes. Ela não tinha uma vida normal. Ela era só não tinha uma vida eclesiástica, né, cara? Ok. Quando eu digo a vida normal, eu quero dizer assim, é uma vida que não era dedicada à religião. Era uma vida... E ali ela ainda não era freira. Ela ainda era... Ainda tava fazendo o curso pra se tornar freira. Ela era uma noviça rebelde. Ainda era uma noviça. Pois é, mas essa foi demais. Ela era uma noviça rebelde. Na minha mente, tava Juliandro girando e gritando. Primeiro impressionante, o Tucano realmente tá, né, teve um negócio aí pela freira. Ele ficou agredido. Não, acho que não é agressão, não, acho que é atração. Ela tem a mesma idade. Na hora que apareceu os dois, eu falei assim, ela chega e fala assim, os garotos têm medo de você. Aí ela chega e fala, quando você tinha a idade deles, você também tinha medo. Aí eu falei, caralho, quantos anos tem essa velha? Porque, tipo, ela tinha que ter pelo menos uns 20 anos quando o Murdock tinha 10, ela, né? Porque ele chegou no orfanato com 10. Aí eu falei, que não, porra, cara. Aí depois, não sabia. Aí tem uma hora que aparece o pescoço onde não dá pra botar Botox e a mão. É de velhinha. É isso aí, cara. Mas o Dr. Ray fala isso, que a mão e o pescoço... Rosto é Botox puro, caralho! Ela é freira! Ela é freira, não bota Botox, brother! É muito simples. É uma vida regrada, cara. Dorme cedo, acorda cedo, se alimenta bem. Não tem estresse, tem que pagar boleto. Não faz sentido isso, porque se a vida regrada... Se ela tivesse vida regrada e isso preservasse a cutis dela e a melatonina? A tez da cutis? Ela teria o pescoço preservado e as mãos também. Não teria aquele pescoço, né? Aquele pescoço de peru aí. É o contato com a roupa, fica muito fechado. Não, vou te dizer o que que é. É um elastiquinho com dois adesivinhos na ponta, moro? Que prende assim de um ladinho, aí passa por trás da cabeça, por trás do cabelo, e prende do outro lado do olho. Aí puxa, fica com o olhão. Mas o demolidor não se importa. O demolidor não se importa. O que os olhos não veem, o coração não sente? Rapidão, eu só tenho coisa a dizer aqui. Aquela freira, aquele padre, eles não estavam lá seguindo muito os desígnios da Igreja Católica, né? Porque o famoso... Não, o padre bebia. Bebia e mentiu a vida toda. Os dois mentiram a vida toda, meu irmão. Não, calma. Primeiro, ó. Na Bélgica, os padres bebem junto com os policiais. Até aí, não vejo problema nenhum. É normal. Na Irlanda também. Que eles vivem mentindo. Eles vivem na mentira, cara. Ah, na mentira. Porra, mas se um contou no outro em confissão, não pode falar mesmo. Já era. Mas quem disse que ela não contou em confissão? Quem falou? Você viu? Ela tava em casa e o padre chegou com duas freiras. O padre chegou com duas freiras pra recolher a menina. Não teve confissão ali, cara. Teve o cara ligou, o marido dela, o pai ligando e falou, ó, a mulher pirou aqui, meu irmão. Largou a criança. Leva que ela chaveou e não voltou mais. Tá travado. Leva que ela chaveou. Então, eles estão no pecado. E aí, pra quem tá no pecado, meu irmão, fazer um botox aí, dá qualquer coisa do... Puta, tá brincando, sabe? Vai que, sei lá... Cara, veja qual dela. Ela tem 57 anos. Tá explicada as doações da igreja. Quantos anos? 57. Olha aí, é a idade da Luísa Tomé. Luísa Tomé tá ela, ali. Pela idade dos atores, ela pode ser a mãe do Murdoch, que ela teria tido o Murdoch com 21 anos. A velocidade que fez a referência de Luísa Tomé foi impressionante. Não é? Tá quente. Luísa Tomé tá quente. Ela apareceu outro dia aí. Domingo, 4 de novembro, horário de verão, 10h52. O cara nem piscou, mano. Te falou a idade da mulher, veio Luísa Tomé no... 57 anos. A Luísa Tomé tá melhor que ela. Não é o meu problema, não é a Luísa Tomé tá melhor ou pior. O meu problema é o cara saber a idade da Luísa Tomé. Isso foi algo que me impressionou. Porque não é nem falar assim. Eu não comecei a parada aqui é o seguinte, o seu... Tomelada, cara. O seu garçom preferido, Natan, estava criticando outro dia a Luísa Tomé. Eu falei assim, meu amigo, reza pra tu chegar a 57 anos, porque ela está muito bem com 57 anos. E ele tava achando ruim. Olha só, o fato não é a faixa etária, mas é o fato de você cravar 57 anos. Pã! Você falou de cara, Luísa Tomé. Não, quem falou foi o Caquinho. Eu falei da Luísa Tomé. Eu falei que a atriz tem 57 anos. Quem fez a referência da Luísa Tomé? Pera. É pior ainda. Ele sabe que a atriz tem 57 anos. Qual o nível de stalker que sabe que a freira mãe do Murdoch tem 57 anos? O nível que a gente tá falando sobre isso, eu fui ver no IMDb. O que mais me impressiona aqui é que o Fred não sabia que a mulher já era, né? Não, mas ele só ataca depois de 77. Mas quem que eu não sabia quem? A Luísa Tomé ou a atriz? Não, Luísa Tomé, agora todos nós sabemos que tem 57 anos. É, obrigado. Daredevil is our true public enemy. Agente Nadine. Nossa, velho. Toda série tem que ter um morrinho. Um morrinde, né? Como é que é o... Caraca, o cara sabe a idade da Luísa Tomé de cabeça e esqueceu o nome do Morrinder, cara. É isso, Morrinder. Cada um tem sua preferência, velho. Meu Deus do céu, Morrinder. Qual era o nome da personagem lá do Punisher, que também era daquela região ali do mundo, hein? Era Hadid. Era islâmica também. Lembra? Que é... Madin, acho que era Madin. É a mesma coisa, é o mesmo personagem. É um personagem que trabalha no governo, que é contra e depois se torna a favor. Ah, puto, essa mulher era chata mesmo. Puta que pariu. Pra caralho, ô. Esse personagem do FBI do Demolidor eu achei maneiro. O parente, aí sim eu dou uma martelada no saco. Aí eu, sim. Eu achei legal o Madame, rei do crime, Madame, o rei do crime ter cancelado o seguro de saúde. Seguro de saúde da cunhada. É, mano, eu achei. O plano do cara é bom, cara. Foi legal. Isso aí foi legal. O personagem que é muito ruim, né? Tem uma cena que eu não sei se é bullying com cegos ou com indianos. Que eles chegam e estão no meio do tiroteio e falam assim, vamos ali que a gente vai pegar um carro. Aí beleza. Aí ele fala, é um táxi. É melhor eu dirigir. Aí eu não sei se ele tá zoando o Martin Murdoch porque ele é cego e não pode dirigir. Ou ele fala assim, ninguém vai suspeitar porque eu sou indiano dirigindo táxi em Nova York. Não, e se o Martin Murdoch reconheceu que era um táxi é porque sentiu o cheiro de curry. É. Caralho, velho. Daredevil is our true public enemy. Tem umas paradas que eu realmente gosto na série do Punisher, que é a evolução da série, né? Tipo, o cara que era PM na primeira temporada já é detetive hoje. É, hoje eles não lidam mais só com a polícia, estão lidando com o FBI. O Fogg era o gordinho, cabeludinho, fez low carb, cortou o cabelo. Tá pegando aí a menina que dava mole que ele ficava cego. E aí ele percebeu, pô, tô aqui na condição, crush de faculdade. Eu acho legal a série andar nesse sentido, sabe? Das coisas irem mudando. Os personagens crescem. É, exato. Exato. Eu achei legal essa temporada dar um espaço pro... tirar o padre um pouco de cena, né? Porque a gente não tinha mais enfermeira nessa temporada, né? Precisava de alguém pra remendar o demolidor. A enfermeira tava tomando um café. Não entendi. Não peguei. Porra, cara. Não pegou a referência? Não peguei. No Luke Cage, toda vez que eles falam, né, vamos tomar um café, era dar umazinha? Nossa. Eu não consegui Luke Cage, desculpa. Essa enfermeira faz falta nessa série. Faz mesmo. Muito melhor do que a Karen Page. Porque ela tinha mais ligação com o Demolidor por causa da primeira temporada do muito, muito mais. Ela era o maior elo de ligação entre tudo e depois, né, simplesmente foi. É, mas eu acho que acabou que eles usaram ela, gastaram a personagem, acho que demais, botando ela muito próxima dos personagens. Aí, tipo, utilizaram ela em excesso naquele dos Defensores, no... aí botaram ela tendo uma relação com o Luke Cage, e aí começou a dar merda e ela some. Ele, ah, não, tenho que ir embora porque tô me envolvendo demais com super-heróis. Vacilo. Ainda bem que o Demolidor não viu isso. Nossa, cara, meu Deus. Corta ele, dá tempo ainda. Tem uma corta. Cena desse policial, desse agente do FBI, que pra mim, porra, achei uma das melhores, que é a revelação de que ele tá na merda mesmo, que é quando ele denuncia a parada pra chefe dele. É, irado. Foi mó 24 horas essa parada. Porra, ele vai pra casa da chefe com o cara da corregedoria lá, o outro agente chefão lá, pra denunciar que tava tendo... Sério mesmo que a gente vai falar dessa cena? Porra, qual é o problema da cena? Porra, tu não gostou dessa cena? Que ela bota a luva e ninguém percebe? Ela chega e mete uma luva pra pegar a arma e mata o cara e ninguém percebe que ela tá botando uma luva. Era a cor da pele. Porque ninguém tá prestando atenção nisso. Ok. Você entra, você é policial do FBI. Você entra num lugar que está cheio de plástico nas paredes. E ali no chão. E no chão. Na boa. Quando, é, exatamente. Ninguém nunca viu Máquina Mortífera. Ninguém nunca viu nenhum filme de ação dos anos 90. Mas ele tá num lugar que ele confia. Vamos imaginar isso. Quando eu vi a cozinha cheia de plástico bolha, cara, você agora falei, caraca. Ele confia a ponto de entrar num lugar cheio de plástico. Ok. Eu achei esquisito, mas como eu não vi nenhuma pistola de prego em cima da mesa, que é a arma principal em canteiro de obra, eu falei, não vai rolar nada. Aí ela chega e bota duas luvas na frente dos dois caras, que são agentes do FBI, e ninguém percebe. Aí ela vai, pega a arma dele e dá um tiro no cara. Ela faz aquela chantagem com ele. Fala assim, tá gravado aqui, e as suas digitais estão na arma, tal, não sei o quê. Beleza. Naquele momento, faz todo sentido você fazer esse tipo de, né, de ameaça. Só que depois de uma semana, a mulher não pode te acusar de nada, porque se ela te acusar, ela é conivente. Ela sabe o que aconteceu há uma semana atrás e não denunciou. Mas aí o problema é a vida dele pro caralho, ele ser preso, a família que precisa do cara. Esse que é o problema dele, entendeu? Ela já tá na merda. Mas ele não vai ser preso porque a mulher nunca vai denunciar o cara porque ela vai se entregar também. Mas aquela denúncia não tá na mão dela mais. Aquela denúncia foi pra mão do rei do crime pra ele não matar o outro filho dela. Olha, e olha só. Aí vamos fazer aqui, ó, a aposta. Até o final de 2019. Tem um ano pra concluir a aposta. A partir de agora, da publicação desse programa. Chegar a Seven Kings, sentar na mesa com o Fernandinho, mãos lindas. Mãos lindas! É lindas e lisas, são mãos lindas. Ah. Não, agora eu vou ter programa na GNT, nem vou aparecer na Seven Kings. Eita, porra! Tá certo. Vou sentar na mesa com essa figura, vou conversar, pedir sanduíche, botar luva, comer sanduíche de luva e ele não vai perceber. Quer apostar isso? Tá apostado. Tu quer apostar de novo comigo? Tá apostado. Só escolhe aí o que, que tu quer. Eu quero que você faça uma cena igual o que o Jovem Nerd fez essa semana. E se você perder, o que, que acontece? Eu faço a cena. Tá combinado. Aperto de mão virtual. Tá aqui. Segura a minha e balança. Todo mundo balançando de todo mundo. Olha só, quero falar sobre mais uma coisa aqui. O Armeiro Porradeiro. O Melvin Potter. Caraca, meu irmão. Ele é um super vilão, né? Mas ele é de verdade, porque ele bateu nos policiais que nem o Demolidor. É, sim, mas ele é a definição de mongol gigante. Porque ele é um cara gigantesco e ele tem realmente... Ele não é tão gigantesco assim, não. O Melvin Potter nos quadrinhos, ele era um estilista que resolve entrar pro crime e usa o nome de gladiador. Tem que acabar os quadrinhos, cara. Tem que acabar. Tem que acabar os quadrinhos. Meu irmão, o cara era um estilista que, caraca, tem que acabar já. Todo mundo combina assim, todo mundo que tá ouvindo o Nerdcast, é bastante gente, não compra mais quadrinhos. E queima o que tem no armário. Porra, não, fudeu, minha casa então armário. Vai queimar que nem um museu. Não, imagina, o Clodovil que... fica putaço com a Globo e vira um psicopata. Eu acredito que o Clodovil viraria um vilão do Batman. O Clodovil, inclusive, poderia dar um excelente Coringa, hein? Na verdade, o Clodovil não pode dar mais nada, né? Nossa. Enfim. Eita, eu tô falando, dá tempo de cortar o Rex. A gente tira a todos. Não, porque quando eu vi o morreu, então não dá pra fazer mais vilão nenhum, foi o que eu quis Léo, dizer. Léo, faz um esforço criativo aí. Corta tudo, tudo. Olha, já fiz isso de tirar a gente do programa, dar um trabalho, filho da puta. Ainda mais o Rex. O Rex fica falando junto com os outros, amigo. Puta, que trabalho que ia pra tirar. Então, o Gladiador, ele, inclusive, se você reparar, quando ele tá caindo na porrada com o Demolidor nessa cena dos policiais, ele nos quadrinhos, ele também é um lutador, né? Ele luta muito nos quadrinhos. Só que ele tem duas manoplas com acorda cedo todo dia, pega 3 ônibus. Ele é um lutador. Lutador, guerreiro. Ah, guerreirinho. Uma vida difícil pra caralho. Menino guerreiro. Vai, meu guerreirinho. E aí o que acontece? Fala, guerreiro! O uniforme dele era um elmo e a blusa que ele tá usando na série tem o mesmo símbolo que ele usava nos quadrinhos. E ele tinha duas manoplas com aquelas serras de corte. Serra circular. Que ele usa na série, assim. Que ele usou até na cena, que você vê que tá... Porrada, ele joga Caralho, que é tudo errado. O cara é estilista marombeiro com serra circular. Pô, eu sou figurinista e marombeiro, tá falando o quê, cara? Nossa, então nós temos nosso próximo super vilão aí, ó. E tá tomando bomba radioativa de cavalo. Nossa, Clodovil. Vai ser cavalo-homem de toalha. Cavalo-homem de toalha. Daredevil is our true public enemy. Rex, referências. Vamos lá, referências. Coisas que aparecem na série que tem uns quadrinhos que eu achei bem legais. Assim, às vezes são personagens pequenos, tá? Pano de bunda na cara dele. É igual a tanga do Tarzan. É igual. Mas é igual. O pano é referência dos quadrinhos da primeira temporada, se todo mundo já viu. As cordas do Rambo. Por que o cara enrola cordas na mão? Ele fica preso na mãozona. A mão, né? Não, pra servir de defesa, pra lâmina e coisas do tipo, pra servir de escudo. Uh-huh. Principalmente porque o personagem arremessa coisas, então a gente deles conseguir se proteger. Também. Caralho, velho. Sério. E serve de soco inglês, cara. Por que o Capitão América não pensou nisso antes, cara? Ia ficar tão irado. Caraca. O Capitão América, tipo aquele o escudo de adamante com vibrânio, joga fora. Quero corda na minha mão, velho. Você podia botar a bandeira da América enrolada. Olha, caralho. Aí você é foda, hein? Bandeirão ali, ó. America Shield. De um lado da bandeira da América, da outra da raça Fla, velho. E saia na mão com a torcida jovem do Vasco da Gama. Olha aí o nosso demolidor de... Deixa eu falar. This is America. O que eles mostraram? Eles mostraram que era em Page, mas com uma outra história. Mas mesmo assim, no final das contas, acaba que ela que entrega realmente o personagem, né, pro Wilson Fisk. A gente vê o Rei do Crime com o figurino, praticamente, que é conhecido nos quadrinhos, né? Que é o conceito do branco. Então, é o branco com roxo, que é a roupa clássica. Que era tipo um cachecol. É, um cachecol, né? Só que na série ele tá usando, acho que um colete, né? E usava uma bengalinha também, tinha uma bengalinha? É, ele usava uma bengalinha. Uma bengalinha social aberta, né? E nessa temporada é a primeira vez que eles chamam ele de Rei do Crime. O que foi legal. Não fala o Wilson Fisk aqui, vamos falar de Kingpin. É, ok. Não fala que aparece. E aquela secretária escrava com o Ler nos dois pulsos? A secretária hacker dele? É, que tinha lesão de esforço repetitivo. Você viu que ela tinha aquelas munhequeiras de quem tem Ler? É isso, tem os quadrinhos ou é inventado pra série? Não, acho que é uma personagem que não acho que foi colocada mais pra série mesmo. Nos quadrinhos, no final, ele chega e faz um pacto e dá a mão pro Rei do Crime? Não chega a ter isso, não. Nos quadrinhos, não, sensacional, o cara é tão íntegro, tão, né, e ele, no final, ele faz um acordo. É, não, o que tem nos quadrinhos é aquela história, quando ele descobre quem ele é, rola que até eles fizeram isso no filme do Demolidor, né, que ele fala, você sabe que você não vai contar pra ninguém, porque você nunca vai poder assumir pro mundo que você perdeu pra um cara cego. E aí fica um silêncio, entendeu? Nos quadrinhos eu só me lembro do Rei do Crime enfiando a porrada no Matt Murdock. É, mas ele perde no final. Por incrível que pareça, cara, o personagem do Wilson Fisk nos quadrinhos, ele não é gordo. Ele é uma parede. Ele, sim, ele tem uma doença. Ele é gordo. Não, nos quadrinhos eles justificam que o que você tá vendo o Wilson Fisk, ele é extremamente forte e aquilo ali é um músculo dele. Só que ele tem uma doença ou uma disfunção, alguma coisa, que assim, aquela gordura dele, na verdade, não é gordura, é uma parede de músculo. É quadrinhos, não tem... Peraí, o que faz o estômago dele ser pronunciado? É como se ele fosse uma parede, um monobloco. Mas aí você vê a galera que faz esses negócios de homem mais forte do mundo, os caras são barrigudo, maluco, que levanta pedra, arrasta tronco. Não, porra, pega o montanha. Ele não é barrigudo. Ele não, mas todos os outros são. Mas não só ele, mas uma porrada deles são. A metade ali é a hérnia, amigo. Tem o Melvin Porter, que mostra parte da oficina dele com o uniforme dele tradicional. Esse já era, esse tá preso. Agora volta pra passarela. Eles mencionam uma organização criminosa que aparece ali, que é a Magia, que é uma organização criminosa que existe entre os mafiosos ali de Nova York. Que eu acho que deve ser o que deve assumir o comando, talvez pra uma quarta temporada, de relação de crimes e tudo mais. Eles são uma organização bem antiga de criminosos. Tem os personagens que aparecem na série, aquela mulher lá que o Wilson Fisk no final, ele fala assim, então a gente tem que te pagar tanto pra você meio que tomar conta da gente? Ok, eu pago. Ah, sei. Essa mulher existe nos quadrinhos, ela também é uma mafiosa lá. É, ela já apareceu antes também. Sim, já apareceu nas outras temporadas também. Cadê a Madame Tal? Ela morreu? Essa? Não. É, eu não sei se ela escapa no final de Defensores, eu não lembro. Eu acho que ela escapa, sim. Ela foge no final de Defensores? Ela não pega, não, ela foge. Aí você tem ali os fatos que acontecem, né? Uma coisa que é legal, que tipo assim, no final dos Defensores, é um prédio que cai no Demolidor. Um buraco gigante. Né? No Demolidor, e ele acorda na igreja. Nos quadrinhos é diferente. Quando o Wilson Fisk descobre que ele é o Matt Murdock, ele explode o apartamento do... É, ele fode a vida do cara. Ele cancela a autorização pra ser advogado. O Matt Murdock vira um mendigo. Bloqueia a conta do Uber. É uma merda. Você tá na rua, o Uber para de funcionar. É, puta, é uma cagada. Não, e aí explode o apartamento dele e ele consegue escapar. Então ele apara no... Não é nem um apartamento, é uma casa. Casa de tijolinho, me lembro do desenho. Isso. A casa de tijolinho irada. Aí explode a casa dele e aí ele acorda no convento. Então a continuação é quase exatamente aquela final do Defensores pro Demolidor. Essa mudança. A gente tem o que aconteceu nos quadrinhos, que é o mercenário usando a roupa do Demolidor. Ah, tem isso nos quadrinhos, é? Tem. Mas não é o mercenário. Quem usa é o Bazooka e o mercenário. Os dois usam... O Bazooka usa a roupa do Demolidor? Também usa. Mas no, não, acho que não nessa saga. Não, acho que tem outra história. Em uma outra história. No Born Again, no Queda de Murdock, quem usa eu acho que é o Bazooka mesmo, entendeu? É? Não, o Bazooka não aparece na Queda de Murdock não, gente. Se ele aparece, não é atirando em geral. Ele não tá com a roupa, não. Meu, porque Bazooka não vai dar um tiro preciso, né? Vai pegar, em tudo. O Bazooka não aparece na Queda de Murdock vestido de Demolidor, não. Eu não lembro quem é que usa. Tem algum outro personagem, então, cara, que usa. Não, é o mercenário que usa mesmo. O mercenário usa a roupa do Demolidor nos quadrinhos, que ele fica tão louco que ele começa a achar que ele é o Demolidor. E aí ele pega a roupa do Demolidor e começa a andar na rua, só que ele não... Ele começa a atacar as pessoas, ele surta. O mercenário é o Bullseye? É o Bullseye. Que, aliás, o finalzinho, quando aparece o olhinho dele, eu falei, não. É, gente. Aquilo foi caído mesmo, cara. Ah, mas não, essa cena. Então, vamos chegar lá. Essa cena da cirurgia é legal. Por quê? Porque nos quadrinhos, na segunda vez que o Demolidor cai na porrada com o Bullseye. Bullseye. Ele quebra. O Bullseye cai de. Na verdade, o Bullseye é preso duas vezes pelo Demolidor. Então, já que a gente tá falando disso, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Eu achei confuso pra caralho o final. O Demolidor mandou o Bullseye lá pra matar o Rei do Crime, né? Falou, ó, tua mina aí que tu gostava, foi teu patrão que transformou em picolé. Mas agora, pensando bem, não vou deixar você matar ele, não. Aí o cara vai lá, ele queria matar, todo mundo queria matar, todo mundo queria fazer acontecer, aí não, bem caralho, agora eu vou lá que não deu. Aí vai lá e fica lutando com os dois, a luta até maneira, mas não faz sentido, muito sentido, porra. Não faz nenhum sentido. Faz sentido, sabe por quê? Porque assim ele consegue provar, porque a Karen Page conhece o Demolidor, ela consegue provar que aquele cara assassino que foi capturado e matou as pessoas no lugar do Demolidor não é o Demolidor. Ele queria limpar o nome do... Isso, a parada foi limpar o nome dele. Não, a grande imagina. Parada dessa cena, na verdade, caraca, é a mudança, velho, de opinião. Ele deixa... Era só ele deixar o mercenário matar o Kingpin, mas, e depois prender ele. Mas foi exatamente o que aconteceu. Ele mudou de ideia. Não aconteceu isso. Ele mudou de ideia. Ele muda de ideia ali atrás. Quando o Fogg fala com ele, ele decide não matar. Ele decide não deixar ele matar. Quer dizer, basicamente é o Demolidor sendo o Demolidor dos quadrinhos no topo do alto da sua culpa cristã. Né? Exato. E depois fazendo, apertando a mão do Kingpin e fazendo um trato com ele. Excelente. Agora excelente. Eu confio em você, hein? Isso aqui é papo de homem. Apertou a mão, agora ó, cuspiu na mão, apertou, tem que ir até o... isso aí. Papo de personagem de quadrinho, não tem curva, hein? Pô. Papo reto, maluco. Agora, eu achei maneiro quando o Kingpin foi lá e explodiu as costas do cara. Quebrou a coluna do maluco. Então, nos quadrinhos é diferente. Nos quadrinhos o que acontece? Num segundo confronto que tem com o Demolidor, porque na verdade quando o mercenário descobriu, quando ele se torna um criminoso, ele a princípio ele era um cara que... Aquele começo de história do beisebol tá muito certinho, tá? Na verdade o mercenário, ele não tem uma história fixa. A gente pode chamar ele de Bullseye? Bullseye. Tá bom, o Bullseye. Bullseye. Bullseye. Então, o Bullseye. Bullseye. Ele tem uma história. Ninguém sabe a verdadeira versão da história dele. É que nem o Wolverine, né? Demoraram 58 anos pra alguém. É tipo o Coringa, não tem uma versão definitiva da história dele. O roteiro ser macho o suficiente falar, então, foi assim, ó. É assim, o roteiro é esse. Porque o que acontece? Nos quadrinhos, ele inicialmente é apresentado como um agente da NSA, que ele deixa de ser um agente e passa a querer se tornar um assassino de aluguel. Então ele começa a ameaçar pessoas ricas, quem não pagasse pra ele uma quantia em dinheiro, ele começava a matar, e aí ele acaba desafiando o Demolidor num circo, inclusive. Ele desafia o Demolidor num circo e perde. Porque ele tava tentando Um circo? Pra todo mundo ver. Pra todo mundo ver. Porque ele queria derrotar o Demolidor e ganhar a fama dele. Não podia ser no Central Park ou na Quinta Avenida. É quadrinho. Na Broadway. Tinha que ser num circo. Ok, vamos lá. Tinha que ter divulgação. Naquela época não tinha celular. Não tinha YouTube, porra. Então tá, beleza. No circo Vostok. Vamos lá. Exatamente. Circo Garcia. Garcia, né? O Pão e Circo. Orlando Orfei. Exato. Ele fechou com o Orlando Orfei. Isso. O Pão e Circo daquela época era no circo mesmo, porra. Não tinha no YouTube. Sem pão. Não tinha nem pão. Pois é, só tinha circo. E aí o que acontece? Aí ele foi e foi capturado. E aí depois disso, ele só se tornou um inimigo aleatório, assim, que apareceu nos quadrinhos. Foi mais quando Frank Miller meio que tomou conta da situação, começou a escrever pro Demolidor, ele começou a dar mais destaque pro mercenário e mostrou que ele realmente era um psicopata. Então tem uma história em quadrinhos que ele vê todos os lugares que ele olha pro lado, ele vê o Demolidor. Ele começa a matar as pessoas na rua, sabe? Ele tem surtos de sentimentos, né? Ele é extremamente instável. Vozinha na cabeça, fazer. Tem. É, esquizofrenia. Ele é bem psicopata mesmo nos quadrinhos. Nash também tinha lá, John Nash. Prêmio Nobel. Esquizofrênico. É o que diz o filme. O personagem, ele passou por várias mudanças até chegar na mão do Frank Miller, que botou ele mesmo como esse assassino psicopata. Então ele fez todas essas loucuras de achar que era o Demolidor por uma época e vestiu o uniforme dele. É, ele mata Karen Page, que nem o padre morre na história. É, nos quadrinhos ela morre desse jeito. Ele vai mirar no Demolidor e ela entra na frente, quem toma o bastão é ela. Ele, no quadrinho, enfia o bastão realmente no peito da mulher. Só que na verdade é porque ela tava ela se mete na frente do Demolidor. Caralho, maluco, você arremessar um bastão. Não, mas o bastão era diferente, o bastão tinha ponta. Ah, bom. Puta, aquele bastão é côncavo, maluco. Não, é côncavo mesmo. A arma do Demolidor nunca teve ponta. E é uma loucura, é impossível. Impossível, cara, você arremessar. É impossível pro humano, basicamente, né? Mas impossível não é. Você botar num. Você pegar a melancia que tem a consistência aí de um bucho. Pega a melancia. Não dá, né, cara? Não tem braço pra isso, né, bicho? Pega a melancia e lança. Não tem braço. Pega a melancia e bate na mesma. Mata com um palito de dente. Cara, eu aceitaria o seguinte. Essa fala do Caquinho resumiu tudo, né, cara? O que que a gente aceita? É. O cara mata com palito de dente. E a gente tá discutindo... Mas eu até vou no universo lá, Netflix, que o bastão esteja em pé, fixo no chão, a pessoa vem, tropeça, cai de peito e aquela merda entra no plexo. Não tem essa. Não rolou. Não trupicou. Não tem trupico. Pois é. Eu faço um esforço foda pra aceitar. Pega o copo de uísque, joga pela base e a base crava no teu peito. É isso que ele faz. É, malandro. Não dá, né? Não dá. Mas tudo bem, foda-se. No quadrinho eu aceito. Mas ali... Pois é. É super-herói. A parada... O poder do cara é esse. O cara pega uma batata frita murcha de delivery, joga e acerta e crava no teu peito. É isso que ele faz. Do Five Guys. Na verdade, o que ele conseguiria fazer? Ele jogaria ela no momento que você abriu a boca... acertando no lugar exato pra você engasgar e morrer. Aí eu acho irado, aí tem tudo a ver. Mas é assim que ele mata, cara. É porque, assim, ele mata você em lugares precisos, sim. Não. É assim, não. Ele matou... Lembra no cinema que ele mata a mulher com amendoim? Esse é outro filme. Esse é o filme. É maneiro essa cena, inclusive. É. E não é no cinema, é no avião. Não, eu tô falando do filme do Demolidor que eu tô falando. É, então, é o que eu tô falando. É no avião. É que ele viu o filme no cinema. Ah, ok, entendi. Nossa, esse filme no cinema, eu saí com uma certa... É raro eu sair... Eu vi no cinema e eu gostei, cara. Que eu tento gostar e, sabe, não gosto, eu saio triste. Eu sempre tento... O problema desse filme contar quatro sagas. Ele conta todas... Praticamente as três temporadas que a gente viu de Demolidor, eles condensaram no primeiro filme. Daredevil is our true public enemy. Aquela cena da operação no final do filme, na coluna dele, o que acontece? Ele cai na porrada com o Demolidor e ele cai de uma altura absurda e quebra a coluna. Aí tem um chininha que faz a... Isso, e aí tem um médico que nos quadrinhos, ele é um personagem que... Ele que criou a junção do adamantium no osso, o processo de cirúrgico. Mas não pode falar adamantium na Netflix. É, aí eles deram o nome de cognum, aço cógnico. Mas aí whatever também, pode chamar do que quiser. É, eles deram o um nome pro metal, né, pra não usar adamantium. Nos quadrinhos, é um vilão chamado Lord Venom. Vento Negro. Cara, tem que acabar o quadrinho, caraca, cara. Eu pensei que era que é Lorde Venturini. Aí eu pensei logo no Dom Lázaro Venturini, tá ligado? Como vilão. Depois dessa cirurgia, o corpo dele ficou com partes de metal. Então as mãos ficaram com metal, a coluna, o pescoço e outras partes que possam proteger órgãos importantes, assim. Legal, a gente não tá reclamando da cirurgia nem da parada. O problema é, o cara tá fazendo cirurgia, aí ele abre o olho e tem um alvinho no olho, cara. Só faltou aparecer o Ben Affleck, que dá um beijo na bochecha dele. Eu acho que eles fizeram aquilo ali pra dar um jeito de dar um enhancement no personagem, entendeu? Não diz que tu botaram a mira. O olho biônico, é. Tipo, a coisa Não. Pode até ser, mas ia ser uma merda, ia ser uma cagada arrumadinha. É, porque você tá tirando a história do personagem, né? Porque o personagem, ele é foda por ele, entendeu? É, exato. Ele é foda por ele, sim. A cena é brega. A cena da coluna é o quê? Olha aí, vai ter mais. Estamos fazendo a coluna do cara. Maneiro. É, não precisava do olho. Aí o olho é brega. É brega. É. E se for eles deixando ele mais poderoso, com o olho mais poderoso, é zoado, porque ele já é super poderoso, ele crava. Meu irmão, ele pega uma lata de batata Pringles pela metade e crava no teu peito, meu irmão. A grande parada, o que eles poderiam fazer... Ele tá quando ele tá com o bagulho na chefe do FBI, ela não morre, né? É só pra nocautear ela. Ele só quis apagar ela. E a parada é, tipo, o que eu achei maneiro nesse sentido é que ele não é melhor lutando que o Murdock. Tipo, o Demolidor luta mais que ele. Só que a parada dele de precisão fode com o Murdock em vários momentos. Aquela porrada dentro do jornal do escritório. É maneira por causa disso, cara. Que ele começa a arremessar uma porrada de coisas, grampeador. Eu achei bem maneiro a luta. A cena de luta, né? Ia ser mais maneiro se o Demolidor já estivesse esperando ele e não o Fog. É, como é nos quadrinhos. Nos quadrinhos, quando o Kingpin, quando o Rei do Crime manda o núcleo lá pra matar o Fog, né? Que nos quadrinhos ele manda matar o Fog, o Demolidor, ele vai pra matar o Fog, só que o Demolidor já tá esperando ele. Olha aí, muito mais esperto. Mas sabe o que acontece na série? O Fog fez low carb, tá fazendo crossfit, quer mostrar que veio, amigo. E aí o cara vê que não é assim, que correu o quarteirão não transforma ninguém em super-herói. Que dá martelata com marreta não transforma ninguém em pio de obra. O governo irlandês patrocinou essa série, velho. Com certeza. É pra mudar o conceito que as pessoas têm dos irlandeses. Falhou miseravelmente, né? Continua merda. Não conseguiram. É. E tem uns detalhezinhos bobos, né? O olho no final, o bonezinho que ele tá usando no basquete tem o símbolo do... É, o do boné eu achei maneiro, que é uma referência maneira pro negócio da roupa, do alvo. Ok, reverendo. Isso foi legal. Agora o olho foi escroto mesmo. O olho foi zoado. Porque esse olho pode ser uma mira, aí é muito ruim. Eu só quero ver como é que ele conseguiu lutar e enxergar com... Ah, se bem que foi o cara que fez o elmo, uma roupa pra ele em específico, né? Porque o olho da máscara do Demolidor era uma lente toda vermelha mesmo, assim, né? Ali ele fez um negócio... Não, ele dava pra ver que era vazado o bagulho. É, ele dá pra ver que era vazado, porque ele enxerga, né, no caso. O Melville não ia vacilar desse jeito, né? Uma coisa que eu sinto falta em todas essas séries da Marvel, e o Demolidor era o único que tinha realmente isso, são a coisa dos uniformes. Sim, sim. Eu fiquei esperando até o final um uniforme azul. Azul? Caralho! É, o uniforme do Demolidor, do Bullseye é azul com branco. Azul e branco. Ah, pensei que era do Demolidor, azul. Ah, não, nessa temporada não ia ter. Do modo como eles mostraram a construção, é pra próxima. É. E o personagem que vocês falaram aí, o indiano, o detetive da polícia, ele foi criado pra Mohinder. Série. O Mohinder 2, ele foi criado pra série, ele não existe nos quadrinhos. É, graças a Deus, né? Personagem merda da sua vida. Alguma coisa, né, cara? Alguma coisa tinha que ter direito. Puta que pariu. Eu curti a morte dele. Foi libertador. Falei, puta merda, tô 10 episódios, 12 episódios, 13 episódios esperando o filho da puta morrer. Finalmente. Agora foi. Porra, libertador. Catarse. Agora você vê, o FBI tava certo, né? O cara que tá com dívida não pode tomar promoção. Essa é a parada. Tá certo. E o cara morreu e nem viu. O profile tava lá. O cara tivesse seguido o profile, não tinha, ele tava de boa. A parada que ele faz, o plano dele, eu acho maneiro, dele mandar a mensagem. Isso foi legal. É, porque o que a gente falou aqui na série, o cara ficou 2 anos planejando tudo, entendeu? Então tudo envolvia, desde cancelar o plano de saúde da mulher com câncer. Mas aí aposta, entendeu? O cara fez o plano dele, mas fez a aposta. Que o cara podia ter cancelado e o cara não ter, né, sucumbido e tal. Aquele... Sim. É, não, porque ele faz tudo pra fuder com a vida do cara. Pro cara ficar necessitado de fazer merda. E o cara foi em todo mundo, entendeu? Isso que é legal. Quando você vê, foi o que eles falaram. O cara pensou em todos os passos, então ele teve que fazer um impensado, assim, pra conseguir. E eles fazem uma parada que é botar que a polícia não era corrupta, né? E o FBI que era totalmente corrupto. É, tem isso na série também. A polícia de Nova York não era nem um pouco corrupta. Tava todo mundo contra o Fisk, contra o Rei do Crime. Tava todo mundo querendo prender ele no triplex. É tipo como se fosse no Brasil, a Polícia Federal é corrupta, mas a PM não. Sensacional. E o que eu achei, que a maneira é que, tipo, porra, eu fico... Esse personagem podia entrar nos filmes. O Rei do Crime é um personagem foda. Pro Homem-Aranha, pra outros personagens, ele seria um personagem muito maneiro. Ele é tipo um Lex Luthor da Marvel. Homem-Aranha tá no espaço sideral, maluco. Tá num outro nível, né? Não, o próximo filme, ano que vem, ele já tá em Bruxelas. É. Tem um pôster ali, quando eles estão na academia, tem lá Parker versus Morales na parede lá. Fazendo uma brincadeira. Eu gostei dessa temporada, apesar de muitas coisas. E eu gosto deles terem voltado, entre aspas, claro, que é uma série de heróis, mas eles terem feito uma história mais pé no chão, sabe? Mais máfia, mais gangue, mais conflito, corrupção, manipulação. Eu achei mais legal isso do que fazer um monte de ninja maluco correndo. Depende do ninja. Se você botar o ninja do Demolidor da segunda temporada, ok. Se você botar os ninjas punho de ferro que... Nossa. Dentro de refugiado, onde todo mundo é tudo menos oriental... Cara, mas acho que a história é mais maneira... Eu achei a história muito mais maneira dessa temporada. Ah, porque também é baseado, acho que, num dos melhores quadrinhos do Demolidor. Fora a origem, pra mim, o Queda de Murdock é uma das melhores coisas do Demolidor. Mas muita série, muito filme baseado em quadrinho é uma merda, né? Então, até aí... Eles souberam usar os pontos bons. A coisa da perda, que tem todo esse envolvimento da religiosidade dele não acreditar mais nas paradas. Agora, a mãe dele, eu vou te falar, né? Tu sabe que o moleque tem um ouvido de leproso do cacete e dá uma vacilada daquela? Pois é. Fala lá em cima, né? É o famoso auto-boicote. É bem isso mesmo. Ela, eu vou falar, foda-se. Cansei de segurar esse segredo. Não, não tenha dúvida. Ela fez de propósito, não é possível. Ele nem imaginava. Ah, não tinha como, né? Eu achei meio foda 6 episódios dessa punheta dele. Não, porque eu não acredito mais em Deus, eu... Muito longo. A série, 13 episódios é foda. A gente reclamava de 12, os caras meteram mais um, meu irmão. E foi seis até começar a série. A gente fala, a meta são 8. 8 é o ideal, a gente tá falando isso. É 6 episódios dele renegando a fé dele e apanhando e perdendo sangue. Mas é o problema quando eu falo, que a gente quer focar no personagem e aí querem botar um monte de personagem secundário pra ter outro desenrolo acontecendo. Aí dá ruim, que o cara tem que explicar aquele personagem ali. Então, tipo assim, para com isso, entendeu? Mata Karen Page pra não ter menos um personagem pra explicar na temporada seguinte, entendeu? Foca no máximo no Fog. Mata o Fog também, pode matar. O Fog. Não vai matar nada. É, os primeiros episódios são muito focados no Rei do Crime e na construção do mercenário. Caralho, eu acabei de ouvir o Rex tirar uma selfie. Tá mandando nude no meio da gravação do Nerd. Eu ouvi também, mas não fui eu, não. Que filha, não é você. Fala a verdade, o cara não tá, fui eu. O cara tá mandando eu nude. Eu tô costurando. Tô costurando aí o Melvin, o Cavalome. Cavalome de toalha, fazendo costureiro da galera. Tá mandando selfie, caraca, é muita falta de respeito com o Nerdcast isso, cara. Não fui eu. Puta, eu odeio fazer lambda. Cadê o Alexandre? Ele não vai participar? Não, ele não viu a série. Então eu faço lambda, pronto. Por favor. Podemos fazer? O microfone é seu. Por que ele não entra e fica de orelha, caralho? E fica fazendo pergunta. O Jovem Nerd não gosta de... Ele não gosta. Ele não quer tomar spoiler. É, sabe, eu vou, faço, sacrifico, tomo spoiler. Pau no cu do Jovem Nerd. Hoje ele gravou o vídeo da Black Friday. E aí ele teve momentos inesquecíveis. Acho que ele quer curtir. Quem era aquele cidadão, o Gimp, que vocês compraram lá pra fazer alguma coisa? É o Zed. É o Gimp, porra. É o Jovem Zed. Jovem Zed só com a katana. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.